Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um especial do Projeto X Podcast, meus amigos. Sim, nessa semana nós trazemos para você, além do nosso podcast normal, um podcast especial sobre a Comic Con Experience. Eu estive na Comic Con a convite da Oz Produtora, que é uma produtora de conteúdo audiovisual que tem mais de 13 anos de experiência por aí, e ela é a produtora oficial da Comic Con já desde da primeira edição. Ela nos convidou e eu fui ao evento na sexta-feira. Bom, explicando para vocês como vai ser a estrutura desse cast, a minha opinião geral sobre o evento em si, eu já coloquei no ar para vocês em forma de postagens no site. Então tem uma postagem falando sobre o geral da Comic Con e três postagens, acredito que a última talvez não esteja no ar no momento que esse podcast sair, mas as quatro estarão lá, sendo essas três últimas sobre coisas específicas que eu vi na Comic Con. Então se você quer saber a minha opinião, você dá uma lida nessas postagens. Nesse podcast eu vou trazer alguns dos nossos parceiros, alguns dos nossos amigos que também foram à Comic Con, para trazer para vocês uma visão diferente, o que eles fizeram, para vocês não ficarem restritos apenas às minhas experiências pessoais de um dia, sendo que tem gente aqui por todos os dias no evento. Então é isso, fiquem agora com o nosso primeiro convidado. Começando o nosso podcast especial sobre a Comic Con Experience, eu trouxe aqui o meu amigo que não participa mais dos podcasts convencionais, apenas os especiais devido ao seu comportamento inadequado, o Vinícius, lá do Dois Quadrinhos. Tudo bom, Vinícius? E aí, cabeça, olha só, nem acredito que eu tô aqui de volta, cara. Pelo menos posso participar nos especiais, cara. Fico talvez feliz. Agora, de uma vez por ano, após a Comic Con, você participe. Quem sabe? A gente vai ficar aí no on-road. O Digão nem isso conseguiu. Tá? Não? Digão tá na geladeira até hoje. Quem diria falar mal de uma MSP ia render tanto, né, cara? Tem coisas que não se brinca. Mas então, vamos ao que importa. Vinícius, você esteve lá nos 4 dias, praticamente. É, 3 dias e meio, né? 3 dias e meio. E aí, o que, que você achou? O que, que você fez? Pontos positivos, pontos negativos? Tudo isso. Cara, vamos lá. Ah, pontos positivos é até difícil de enumerar, cara. Porque foi muita coisa legal. Consegui pegar autógrafo de todo mundo que eu levei. Eu consegui. O mais legal é que eu pude conhecer aqueles artistas, sabe? Caras que eu idolatrava. David Finch. Tá bom, gente. Obrigado. Acabamos. Terminamos por aqui. Mas continua. Tirando aí a minha opinião pessoal sobre David Finch. Continua. Mark Wade. Deu pra conversar com todo mundo. O Zad Hib, que pude pegar um desenho dele e gastar $100, né? Nada melhor que... Nada melhor do que gastar esse dinheiro. $100. Num período onde o dólar tá tão acessível. Tá tão bom, né? Não, mas era a única chance que eu tinha de pegar um desenho com o cara, né? É brabo. Consegui o autógrafo do Miller, do Jim Lee. Cumprimentei o Jim Lee. Foi bem legal. Cara, assim, qual é o ponto negativo disso tudo? São as filas, né? Mas é um esquema que não tem muito o que fazer. Porque, cara, é o evento, sabe? Não, vai ter fila sempre. Não tem o que fazer. Na Nova York Comic Con tem fila. Na San Diego Comic Con tem fila. A nossa não ia ser diferente. Até porque... Por exemplo, aqui no Brasil esses caras nunca vieram, né? Muitos deles nunca pisaram no Brasil. Então ninguém tem autógrafo deles, né? Quem é que tem autógrafo do Mark Wade? Tenho quase certeza que ele nunca veio pra cá. Frank Miller, obviamente, nunca veio pra cá. Então, por isso tinha fila. Esse, o ponto negativo é aceitável, né? Mas eu acho que eles melhoraram algo, assim, do ano passado. Porque as filas eram grandes, mas no Arts Alley o espaçamento tava bom, né? Sim. Não sei se você concorda. Eu escrevi isso, inclusive, na minha postagem, que vai estar linkada, que esse ano, eles além de aumentarem o espaço, eles souberam como colocar esses artistas que geram muita fila de forma que não atravancasse demais a mobilidade. Eu lembro que no ano passado, a fila que eu peguei, por exemplo, do Klaus Jensen, tava, tipo, travando totalmente o corredor dele. Então, as pessoas não conseguiam passar, né? E eu acho que esse ano eles deram algumas passadas em alguns corredores específicos, botaram o pessoal da MSP num fundo onde era possível fazer uma curva, que também são pessoas que atraem muita gente. Então, assim, eu acho que nesse ponto eles acertaram mesmo. Sim, sim. E acho que, assim, outro aspecto muito positivo que eu consegui fazer isso no sábado foi ver os stands. Cara, o stand da Fox. Chegou aí lá no stand da Fox, cabeça? Eu dei uma passada. Cara, os caras tiveram ideias geniais. Por exemplo, lá no Kung Fu Panda 3, né, na divulgação, os caras estão se servindo miojo. Numa banquinha do Kung Fu Panda, cara. Muito bom. Muito tinha bom. A casinha do Snoopy, por causa do filme do Snoopy. Tinha tudo, tinha, sei lá, tinha o quadro do Simpsons, sabe? O quadro que o Bart... Sim. Ele, quadro negro, né? Aham. Uhum. Cara, demais, demais. Assim, então tu tem uma diversão certa. Bater foto no carro capotado do Deadpool. Cara, coisa assim... Demais, assim, de ver. Só isso já valeria o evento. Mas o negativo, seguindo ali, né, depois do Arts Alley, passando pelos estandes, a gente chega na praça de alimentação. A praça de alimentação tinha muita fila, uhum, e era caríssimo, cara. Sabe quanto é que eu gastei, cara? Eu comprei um sanduíche por 28 fucking reais. Sanduíche, cara, batata e uma e refrigerante. Eu paguei... ou foi 28 ou foi 26 também. Nesse ponto aí, eu quero só fazer uma divisão, não sei se você vai concordar, que assim, o atendimento realmente ainda não dá conta do pessoal. Porém, a estrutura da praça tá melhor que no ano passado. Concordo. As mesas grandes, mais espaçadas, com mais cadeiras, eu em nenhum momento tive problema pra sentar como eu tive no ano passado. Não, beleza, é isso aí, cara. Eu concordo 100%. Melhorou nesse aspecto. Acho que todo espaçamento em geral, assim, melhorou muito, né? Uhum. Eles souberam melhorar, os corredores não ficaram travados. Ah, eu só fui na sexta-feira, então eu não sei como é que tava sábado e domingo. Mas como falaram que a quinta e sexta tava tão cheio quanto sábado no ano passado, até acho que dá pra fazer uma espécie de paralelo. Que, assim, eu consegui transitar bem nos corredores de modo geral. Eu não tive problema, a praça de alimentação não tive problema. Claro, demorou pra ser atendido por uma carência ou por um problema das empresas que vão pra lá. Mas, assim, nesse ponto eu fiquei mais feliz que deu pra transitar melhor, não foi algo tão sofrível pra passar por alguns corredores. Sim, sim. Mas, assim, realmente, por exemplo, no Arts Alley isso melhorou muito. Mas, cara, sábado tava assustador, cabeça. Tava assustador. Nossa. A fila do Mark Wade, porque, tipo, quando a gente foi, né, lembra que a gente tava junto ali, as filas eram grandes, claro que eram, sim, grandes do Mark Wade, mas elas não chegavam, por exemplo, dar muitas voltas. Não. Cara, no sábado, ela era uma cobrinha. Sabe aquele joguinho da cobrinha clássico? No celular. Ela ia, voltava. Não, tudo. A galera ficava sentada por 5 horas numa fila. Outra, pra tu andar pelos stands, teve uma hora que eu tive que dar uma corrida lá, pra pegar uma coisa em tempo lá. Enfim, tanto faz, é uma história inútil. Mas, uhum, eu não conseguia correr por dentro. Era um lugar grande, eu não conseguia correr, porque era tanta gente, tanta, que eu não conseguia transitar. Parecia o centro. Então... ainda dá pra melhorar o espaçamento no sábado e no domingo, sabe? Eu, pelo que a gente pôde ver, o Expo São Paulo, ele tá em reforma, e uma reforma que aparentemente é de ampliação. Então eu imagino que se aquela obra continuar na velocidade que tá, pro ano que vem a gente vai ter mais espaço. Porque eu acho que eles já estão usando o máximo possível do espaço hoje disponível. Mas ainda é pouco pro público que eles estão colocando lá dentro. Pelo que o Ivan falou, até eles, esse ano, no ano que vem, eles vão ocupar todo o espaço, né? Uhum. A ideia é essa. Mas vai acabar ampliando. E Vinícius, o que você achou da questão, não do consumo de comida, mas a questão do consumo de produtos, de quadrinhos, de outras coisas lá dentro? Você achou que estava bem servido? O preço estava ok? Você que conhece, que tá, né, tá a par dos preços, o que você achou no geral? Cara, achei muito bom, assim. Primeiro que 90% dos quadrinhos, das lojas de quadrinhos que tinham lá, assim, lojas oficiais, né? Uhum. Os quadrinhos estavam com desconto, né? Por exemplo, a Panini tava com 25%, que foi muito bom pra mim. O que mais, assim, deixa eu ver, a Marsupial tava com desconto em alguns quadrinhos deles também. Se eu não me engano, a Devir não estava. Mas a Panini, que é, vamos dizer assim, o foco principal da maior parte do pessoal, tava com desconto, sim, né? Enfim, e tava bem servido de lançamentos também. Se importa aí pra galera, né? Porque, claro, não. Eles querem, assim, o nosso público quer saber de tudo. Então, vamos lá, me ajuda aí. Demolidor 2 do Miller. Sim. Homem-Animal do Grant Morrison. Finalmente, depois de 186 meses de promessa. Tinha também o... Deixa eu ver, relança... Não. Eles... A Panini faz um negócio muito doido, cara. Eles têm um depósito, pelo que eu entendi... De onde... coisas antigas que eles seguram para momentos específicos. Fica uma cacetada de coisa. Cara, tipo, um amigo meu... Fala, fala. Eu comprei uma coisa que eu não vi há muito tempo a preço normal, que era o primeiro volume do encadernado do Alias, por exemplo. Meu Deus! Eu comprei, tipo, tava mais barato até que do preço de capa. E assim, quando que eu ia ver isso de novo? Isso tava em que lugar, Panini? Sabe? Será que tava numa caixa que o cara tava usando pra calçar a porta? Ele falou, puta, uma caixa de Alias aqui? Caraca! E a gente falou que tava esgotado isso aqui? O amigo meu, cara, ele comprou um monstro do pântano. Mofado, cara. Tira. É sério. Ele falou que comprou dois quadrinhos da Panini. Tava mofado. Era o Monstro Pântano mais um, porque devia estar no depósito. Monstro Pântano 1, né? Uhum. Tipo, é até simbólico. Acho que faz parte do quadrinho, né? Ele... o mofo. Isso é especial, na verdade. Ele não sabia. Enfim. Mas também eles acertaram. Não, essa aí foi... Olha aí. Pessoal que sempre critica a Panini. Eles deram uma bola muito dentro que eles lançaram um quadrinho do Alex Maliv. Sim. E não veio pro evento. Sim, cara, que... Será que já tava no planejamento? E a hora que ele cancelou, eles falaram, ah, foda-se. É, agora já tá aqui mesmo. Então, isso, aproveitando, você falou uma coisa. Uma coisa que, assim, não dá pra culpar o evento, mas que infelizmente foi meio triste pra gente que foi lá, é que muitos de bons quadrinistas acabaram cancelando, né? O Maliv cancelou, o Jai Lee cancelou, o Manapul cancelou, que são pessoas que eu queria ter coisas autografadas deles, né? E, infelizmente, eles acabaram, assim... cancelando, claro, não é culpa do evento de forma alguma, mas é triste pra gente que tava esperando, né, por exemplo o Vinícius, acredito que como eu a primeira coisa que a gente olha numa Comic Con são os convidados de quadrinho, antes de ver qualquer stand, qualquer coisa, é o convidado, é quem que vai vir aqui que a gente vai poder levar nosso quadrinho pra autografar. Sim, não, e cara, agora uma outra história muito engraçada, não sei se eu te falei lá durante o evento, mas teve um momento, foi hilário, cara, eu cheguei lá no local, né, pra esperar, eu entrei bem cedinho num dia, não lembro qual, enfim. Cheguei lá na boca da fila, já eu era o único do Art Sally. Cheguei correndo lá. aí olhei assim, tava na fila do Zad Ribic pra pegar meu desenho, né? Já tava esperando aquele gordinho chegar. Né? Já cheguei ali. No que eu olho assim, tinha uma plaquinha, Zad Ribic, Kevin Maguire e Jai Lee. Eu olhei, cheguei pro cara, ô querido, olha só, cheguei pro cara que tava cuidando ali, né, da própria organização, né? Uhum. Cara, o Jai Lee, não sei se tu sabe, mas ele cancelou a vinda, né? Aí o cara, ah não, é que me deram as plaquinhas, eu tenho que colocá-las aqui. Imagina! É isso, cara. Começa a montar a fila na frente do Jai Lee. E aí, quando que ele veio? O cara, não, deve tá chegando já. Não, um pouquinho. Não tem horário, esses caras não tem horário, né? Esses caras fazem o horário deles, assim. Mas vai chegar um ano depois, só. É, 2016 veio o Jai Lee pro evento. Caraca, cara, puta. Velho, parecia uns robozinhos que não conseguia, sabe? Não, não, não, não. Se mandaram eu colocar a plaquinha, eu tenho que colocar a plaquinha, né? E foi um dos momentos mais hilários da Comic Con. Mas então, você ficou nas filas grandes, como por exemplo... Nas filas grandes, assim, né? Ainda não perto de algumas, como se fosse um sábado. Mas, por exemplo, na fila do David Finch, na fila do Zad Ribic, que eram filas grandes. Nelas você teve algum problema? Você, particularmente? Não, eu sei que tu teve uma história, né? Não, eu... Foi tranquilo, assim. Foi de boa. Fiquei, sei lá, máximo uma hora e meia, duas. Uhum. Uma hora e meia acho que foi o recorde. Não, eu vou admitir aqui, porque como eu gosto... Vocês aqui, eu vou admitir uma coisa, cara. Fala, fala. Uma cagada. Eu tô sentindo mal, cara. Eu furei uma fila, cara. Eu furei uma fila safadamente. Que absurdo. Deve ter sido um cara muito legal que te deixou furar essa fila. Pois é, um amigo meu aqui de Porto Alegre, ele tava na fila. E aí, cara, ele só me chegou em mim, assim, eu tava passando pra ele, vem, encosta. Cara, não deu pra dizer não. Não deu. Tu entenda, pensa que tu tá no meu lugar, cabeça. Assim, você sabe que você cortou a fila comigo também, né? Tu tava nessa fila? Cara... Não vamos dizer de quem, não, por favor. Então os caras vão me matar. Não, então, você furou... Na verdade, você furou a fila comigo do Rogério Coelho. Ah, não, essa aí... Ainda levou o Felipe. Porra, mas também tu vai frente. Me revelar que eu não queria... Eu só queria revelar uma. Tu vai me dizer que eu furei duas. Você furou duas filas, Vinícius. Três. O maior fura-fila da Comic Con. que bonito. Eu ficava pensando assim, putz, e se alguém que curte o canal, dois quadrinhos, assiste os vídeos, tá depois de mim? O que ele vai pensar, né, cara? E Vinícius, uma perguntinha. Pros nossos ouvintes que pretendem ir ao ano que vem, ou que estão na dúvida, primeiro, você acha, já até sei a resposta, mas só pra deixar bem bonitinho, você acha que vale a pena e quais as dicas que você dá pra eles? Cara, se tu for, tu vai ter a experiência mais épica da tua vida. Os caras do Omelete, eles estão botando, vai ser épico, né, como hashtag, tudo. Mas, cara, tá confirmado. É um troço épico. Fui lá, como, é lindo demais. A dica que eu tenho, se eu fosse dar uma dica humildemente, é que tu tem que ir os 4 dias. Tu quer fazer tudo. Tá, não, tu só quer ir nos stands, tu não é um fã tão aficionado pelo quadrinho, tu completa tudo em um dia. Tu vai todos os stands, lá numa quinta, numa sexta, que tá mais vazio, tu faz tudo. Mas tu quer autógrafo, aí acho que tem que ir os 4 dias. Eu fiz assim, ó, 2 dias pra autógrafo, 2 dias só pra autógrafo. Eu levei uma mala durante 2 dias pra poder autografar tudo. Enfim, consegui. Ele fez isso ano passado e fez isso nesse. É, e aí, mas enfim, pelo menos matei em 2 dias, eu não tive que carregar sábado e domingo, né? E aí no sábado eu usei só pra ver os stands, consegui ver todos eles tranquilamente. E no domingo foi pra zoeira, né? Foi pra curtir mesmo tudo, pra... Aí não foi tanto pra gravar vídeo nem nada, assim. Uhum. Aí então... Acho que é isso, essa é a dica, cara. Vai os 4 dias, vai com uma grana legal, assim, economiza, que tem um monte de coisa legal lá. Por exemplo, eu comprei um action figure do Pato Donald, uma... Aquela que tá no crachá de imprensa dos 4 dias? É, não. Pô, cara, aquilo... Eu queria ter comprado, mas realmente, essa história do 4 dias, eu até disse isso, porque assim, eu fui só na sexta-feira, eu fiquei às 12 horas do evento e eu não consegui ver tudo. Sério, eu não consegui ver tudo que eu queria. Eu saí de lá com a sensação de, tipo, puta, ficou coisa, sabe? Teve quadrinista que eu não pude ir lá e dar uma olhada. Eu não pude olhar com Cal Mortis Alley como eu queria. Eu não pude olhar todos os stands. Eu não tive chance de ver nenhum painel. Que também eu acho que é uma outra coisa que você tem que gastar um dia praticamente inteiro, se você quiser ver algum painel. Pô, esqueci de citar os painéis. Não vi nenhum também. Não aguentei entrar na fila. Tinha painel do Cavaleiro das Trevas 3, tudo. Mas, cara, o que que tu... Desculpa, minha avaliação. Uh-huh. O que tu vai fazer num painel... Tu vai ver, no máximo o cara vai liberar uma notícia ali, alguma coisa, mas tudo é entrevista. É, assim, por exemplo, teve gente no domingo que ficou lá pra ver o Creed, novo filme, né, da franquia do Rock. Ah, tá, isso aí vale a pena. Como, né? Teve gente que ficou no passado pra ver o Hobbit, né, o terceiro filme. Aí, ok, acho até interessante, né, tem um valor. É, não, mas, vamos lá, painel de Cavaleiro das Trevas 3. Tem, por exemplo, na Nova York Comic Con, tem um vídeo já, pronto. Painel. As informações vão sair por outros meios de comunicação que vão passar as informações, né? Indicações de quadrinistas que estavam lá, tirando esses principais, e que as pessoas devem conhecer. Devem começar a correr atrás já talvez pro ano que vem, quem sabe. Então, tem diversos caras que tu tem que dar uma olhada. Vamos começar. Tem um sujeito, o Guilherme de Souza, que é muito bom, cara. Ele faz ele tem um quadrinho Quero Dançar, A Última Bailarina, e também acho que é a Fico, o outro. Uhum. Que é bem divertido, é um cara que o traço dele é meio de animação e ele tem uma pegada de humor bem legal, assim, ele consegue fazer rir lendo os quadrinhos dele. Tem o Felipe Nunes, que é um quadrinista que tá... Cara, olha só, ele é assessor do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Ele trabalha com eles lá no, não sei onde. Enfim, o importante é, o cara tá aprendendo com ele. Tipo, ele já lançou isso, tá ótimo. Umas coisas ótimas, Dodô, o Klaus dele também é bem legal. Outro selo que vocês tinham que dar uma olhada, esse cara, é quase obrigatório, assim, dos novos. É o Stout Club, é um selo do Rafael Buquerque, né? E aí, por lá, tá saindo o Farsal, que é um quadrinho do Rodolfo Tantulo e do Leandro Fernandes, que desenhou o Justiceiro, que é um quadrinho fantástico. Deixa eu ver, Open Bar também tá saindo pelo Stout Club. E humildemente, tá? Só pra deixar claro que eu, desde o começo, apoiei o Stout Club e falava que, pô, esse selo é muito bom, só tem quadrinho bom. Agora Panini fechou uma parceria e vai começar a publicar os quadrinhos do Stout Club nas bancas. Agora estão lançando o Eight, do Rafael Buquerque. Viu, então? Ou seja, corram atrás quando tiverem oportunidade. Ou seja, não. Ou seja, escutem o Vinícius. Como assim, cara? Ah, também. Entendi. Ah, tá. Entendi. Ah, ok. Obrigado. Apesar que ele não gosta do por exemplo, A Última Caçada de Kraven. Então não escutem sempre. Entendeu? Escutem com ressalvas. Bom, Vinícius, muito obrigado pela sua participação, pelas suas impressões aqui e por falar para as pessoas que elas têm que furar fila, o que eu não recomendo, mas infelizmente o Vinícius é uma pessoa ruim e faz isso. Deixa aqui para a gente, então, da onde você é, o seu jabá clássico. Bom, então, essa, como é a minha última participação desse ano, né, e provavelmente do ano que vem eu só vou voltar em dezembro, né? É. Pois é, então, Eu tenho um canal de vídeo que se chama Dois Quadrinhos, onde teremos uma cobertura muito legal da Comic Con Experience, humildemente, mas acho que eu consegui fazer muita coisa bacana. Vai ter entrevista com Mark Waid, ó, entrevista com os Barbixas, entrevista com o Scott McCloud, eu falo sobre quadrinhos por lá. Enfim, é isso, cara, eu tento manter o pessoal atualizado dos lançamentos. Bom, muito obrigado, então, e agora vamos para o próximo convidado. Beijo, cabeça. Beijo. You took my breath away, I can't forget. Our love will never break or bend. And I hope this feeling never ends. No matter where we go, I promise I will give my all to you. Every little bit. Continuando então aqui com os nossos convidados, eu trouxe agora a pessoa que fez a declaração mais emocionante, que fez todos chorar, a Bá, lá do Cuscuz. Oi, eu estou rouca ainda por causa da CCXP, não tô recuperada ainda, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem, já chorei muito. E sim, eu fiz esse vídeo porque eu tava explodindo de emoção. Eu tive que falar, sabe? Foi mais forte que você. Foi mais forte que eu, foi mais forte que eu. Precisava fazer as pessoas chorar também. Ah, não é justo só eu, não. Tá certo, tá certo. Mas então, Bá, vamos lá. Começa falando pra o que, que você achou do evento, o que você gostou, o que você não gostou, o que você fez. Nossos ouvintes querem saber tudo. Tá certo. Bom, eu não consegui na quinta-feira, porque eu tive que trabalhar. Tive que cobrir um evento lá no meu trabalho. É, fui só na sexta, no sábado e no domingo. Só. Na sexta-feira, é. Só que já me destruiu, né? Imagina se eu tivesse ido na quinta também. Aí eu não ia estar nem conseguindo falar mesmo. E na sexta-feira eu cheguei super, super, super cedo. Levei meu irmão lá pra poder me ajudar a filmar. E foi um dia, assim, um tanto quanto caótico, porque, assim, quando a gente chega, o evento é tão grande, porque, assim, no ano passado, a gente tinha um espaço um pouco menor, né, os estandes estavam menores, os corredores eram menores, era tudo bem menor, até porque, né, primeira edição do evento, eles não tinham muita ideia de quanto público que ia atingir realmente. Mas esse ano realmente acho que, sei lá, deve ter duplicado no mínimo o tamanho num contexto geral. E quando a gente chega lá, a gente fica encantado, por mais que a gente já saiba o que vai encontrar, a gente fica meio assim bobo, sem saber pra onde ir, sabe? Sabe aquele bichinho do pica-pau que fica correndo pro lado do outro? O urso que fica pro lado. Isso! Pro... Eu fiquei bem assim quando eu entrei, sem saber pra onde ir. E aí eu fui no stand da Panini direto, porque eu precisava comprar uns negócios e eu tava com muito medo de esgotar. Só que já tinha esgotado, né? O que, que você queria exatamente? Eu queria a Miss Marvel, a Kamala. Só que eu até conversei com o Levi Trindade, né, que é o editor da Panini. E ele falou que vai sair nas lojas, semana que vem já deve estar em tudo quanto é canto. Que lá eles levaram poucos exemplares por conta da impressão que não deu tempo de imprimir muita coisa. E esgotou tudo na quinta-feira. E aí tinha alguns exemplares do Evangelho Segundo o Lobo também, que eu fui atrás, mas era uma vez. Também fui nessa esperança. Não tinha mais. E infelizmente, o próprio... se eu não me engano, foi o próprio Levi que me falou que não vai relançar por conta de um monte de problema aí que eles têm com a DC. Problema não, né? Que eles querem evitar... Porque o Lobo atual, ele tá bem diferente do Lobo do Evangelho Segundo o Lobo, né? Isso. Se eles lançarem, eles meio que vão quebrar as vendas do que tá rolando agora. E aí tem todo um esquema pra não se queimar com a DC. Então, não vai ser dessa vez. Eles tinham só, tipo, sei lá, uns 10 no estoque e colocaram lá pra vender. E tiveram pessoas sortudas que conseguiram. É, eu, por exemplo, encontrei algo que eu nunca tinha encontrado a um preço razoável por aí e que eu pude pegar, que foi o primeiro, o encadenado do Alias, do primeiro volume. Sim. Que a Panini fez, que eu só vi a preços exorbitantes e pude Exato. Pegar preço até abaixo de capa. É, então, eu não peguei, eu peguei na mão, assim, mas eu não tive coragem de comprar, e aí depois eu fui falar com o Levi também pra ver, porque eu, né, tipo, poxa vida. E aí ele prometeu que em janeiro, mês que vem, a gente vai ter o lançamento do Alias completo. do início ao fim, tudo que foi lançado e o que não foi. Eles querem completar mesmo a coleção, tudo de encadernado. Então, por conta da série, eles vão lançar, então vai ter nas lojas, aí é mais tranquilo. Por isso também que eu nem peguei, porque eu falei, ah, vou esperar eles lançarem tudo, porque aquele encadernado era só o final, né, do Alias. Na verdade, é o começo. É o começo? Eu acho que é das edições 1 a 10, mas ele não deu continuidade. Como muitas das coisas antigamente, eles não fechavam. É porque eu lembro que também, quando saiu no Marvel Max, acho que foi o último arco, que é o dela com o Homem Púrpura, também saiu no encadernadinho, eu achei que era esse. Enfim, mas enfim, galera, vai sair tudo, eles vão terminar realmente Alias encadernado ano que vem, yes, vencemos. Agora é o momento, né? Assim, acho que não tem outro momento pra você colocar esse produto à venda. Inclusive, eu tava até falando com o Levi, tipo, ele vai trazer o Lucifer encadernado também, algumas sagas aclamadas dele. Eu nunca li nada, então eu não tenho propriedade pra falar, mas ele disse que vai trazer por conta da série, né? Do Deadpool também eles vão trazer. Eles estão aproveitando, acho que ano que vem eles vão pegar todos esses filmes de 2016, essas séries, e vão trazer tudo. Então é a oportunidade de não perder nada, né? Que realmente seja importante. Aí eu consegui pegar algumas coisinhas, peguei o Louco, que eu não tinha pego ainda, a Graphic MSP. Peguei lá também. O Cavaleiro da Lua, do Warren Ellis, que eu já li, mas eu quero ter agora e vou ler de novo, que é muito bom. Um dos Batmans da Marvel. Um dos Batmans. Ah, é. Sim, é verdade. É. Um dos vários. É. Um dos vários. Nossa, realmente. É que pra mim ele é meio que o Batman ao contrário, sabe? Por ele usar branco. Sim. Essas coisas. Ele meio que, tipo, um Batman do avesso. Mas não deixa de ser Batman ainda assim. Mas essa fase é bem bacana, inclusive fica a dica aí, galera, vai estar nas bancas esse Cavaleiro da Lua, vale muito a pena pegar. Aí eu fui para minhas tentativas frustradas de conseguir entrar no painel da Netflix, consegui entrar no painel da Graphic MSP, porque nesse dia o Sidney Guzman foi lá fazer um anúncio bombástico e eu não consegui entrar. Anúncio esse que foi a live action de Turma da Mônica Laços, que eles vão fazer, cara... E já deixa a pergunta, e aí, o que você acha? Olha, eu tô com uma expectativa muito grande, até porque eu acho que eu tava falando com o Sidney, e quem eles estão atrás pra produtora e tal, é uma galera bem bacana. Não sei se vai rolar, eu não lembro agora o nome, mas é a produtora do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, que incrível, tem que ser. Então assim, se realmente rolar, aí eu tava até conversando com ele, e ele falou, meu, assim, tipo, eu... tô em cima do projeto, mas uma vez que o projeto for aprovado e eles começarem a filmar, eu não posso mais fazer nada. Então, assim, tipo, eu não vou ter como ver se a roupa tá ok, se o cachorro tá ok, entendeu? Se, tipo, sei lá, o coelhinho da Mônica vai tá igual da HQ, tipo, essas pequenas coisinhas, eu espero, contanto que eu tô tentando entregar na mão de alguém que realmente... que eu confie, sabe? Mas eu não vou conseguir. Quando passar pra produção, isso já não é mais da minha parte. Outras pessoas ficaram responsáveis. Mas assim, eu fiquei com uma expectativa bem bacana. Foi um anúncio que me deixou muito feliz. Principalmente por conta dos irmãos Cafade, que, meu, porra, HQ deles, né, meu? Sim. Tipo, e é incrível. E querendo ou não, Turma da Mônica, tanto Laços quanto Lições, foram as duas MSP, Graphic MSP, que eu mais gostei. Então, pra mim, tem um significado muito, muito pessoal e profundo, assim. Então, tipo, vamos ver. Espero que realmente dê certo e que seja lindo. E da Netflix eu não consegui entrar, óbvio, né? Inclusive, foi o que deu problema, na verdade, né? É, e aí já levantando, então, o que me incomodou bastante no evento, mas que eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não entendo e eu fico nesse... em cima dilema. Do muro. É. Porque, tipo assim, o Auditório Cinemark, que era o auditório maior... tem aquele esquema tipo San Diego Comic Con, que uma vez que você entra, você pode ficar lá o dia inteiro dentro do auditório e acabou. E esse painel da Netflix era 6h30 da tarde, ou seja, ninguém ia conseguir entrar porque já tinha gente que tinha chegado, sei lá, 1h da manhã pra poder conseguir entrar desde cedo, porque justo nesse dia teve a pré-estreia do Bom Dinossauro da Disney. Teve foi o... A pré-estreia foi no sábado. Teve o Gimli, do Senhor dos Anéis. Isso. E eu sei que assim, a hora que eu cheguei também fiz o mesmo esquema que você. Fui pro auditório da... Pro auditório. Fui pro stand da Panini. Quando eu tava na fila do auditório da Panini, aquela parte pra entrar no auditório já tava lotada e a galera já tava se matando. Então, assim, era, aquilo era, era, sei lá, 10h15 da manhã. Sim, a galera tinha acabado de abrir o evento e a gente já não conseguia mais nem tentar entrar no, no auditório. Isso, assim, ao meu ver, não é uma coisa bacana, porque, assim, tipo, ou você se prende a ficar do lado de fora do evento e aproveitar o resto das coisas, ou você fica somente no auditório o dia inteiro. É. Entendeu? E eu acho que isso não é o certo. Tinha que ser, tipo, sei lá, que nem o FIC, que você pega a senha por painel, entendeu? Isso. Eu acho que isso é o certo. Tipo, é a melhor forma de se fazer e dar oportunidade de todo mundo conseguir ver pelo menos alguma coisa, entendeu? Porque isso acaba gerando um efeito meio em cascata, porque é assim. O cara que sabe que o esquema é assim, se ele quiser ver o painel das 6h30, por mais que ele não queira ver os outros, ele vai chegar cedo pra ficar o dia inteiro lá sentado. E ele vai ver um monte que não é de interesse dele, e a galera que quer ver aquele não tá vai conseguir. Lá fora que não consegue Exatamente. Entrar. Exatamente. Então, assim, se você entregasse pra ele direto só o ingresso, sei lá, do painel da Netflix, às 6h30, pô, o cara não vai entrar no auditório antes. Ele Exato. Vai ver, ele vai ter lá a garantia de que ele vai poder assistir o painel que ele quer, e enquanto isso ele roda no evento. Como a Bá falou, faz muito mais sentido. Sim. Tipo assim, eu entendo. Eles querem. Eles estão seguindo o modelo da San Diego Comic Con e tal. Contanto que eu até ouvi boatos que tava tendo. Bom, o cabeça sabe quem foi e viu que mais da. Sei lá, acho que o dobro do tamanho do galpão lá que a gente. Que foi o evento, tá construindo um sim, outro. Sim. E se passa, essa obra acabar, se tudo der certo, há boatos de que vai pegar tudo isso, a Comic Con Experience do ano que vem. Então vai ser muito grande. Vai ser, tipo, muito maior. Muito, é, porque assim, o espaço lá do Expo São Paulo, ele é grande, mas assim, ele já não dá conta. Sim. Do quão grande tá ficando a Comic Con e quantas pessoas querem ir lá. Exato. E a obra que eles estão fazendo é muito grande. Então, assim, eu imagino que eles vão precisar daquele espaço, ainda mais Sim. se eles. Como, assim, porque a gente ainda tem que lembrar que ainda tem o lado comercial. Ainda tem uma empresa por trás que tem lucro com isso. Então, assim, se eles querem vender mais ingresso. Eles vão ter que expandir. Vão ter que expandir. Ou eles vão aumentar muito o valor do ingresso. Sim. O que eu acho que não sei se é a melhor contrapartida. Ou eles expandem pra ter mais espaço e caber mais gente. E Sim. aí eu acho que é realmente talvez a solução que seja melhor pra todo mundo. Sim. É, vai entrar mais gente, vai continuar com o mesmo tanto de gente por metro quadrado. Que era menos de um. Pois era menos de um metro. Você tinha menos de um metro quadrado pra você do que? Pois é. Mas, enfim, vai ter muito mais coisa, né? Muito mais atração, estandes maiores e muito mais coisa pra ver. Contanto que vai ser aquele esquema. Você não vai nem conseguir dar uma volta no lugar inteiro em um dia só. Se ficar realmente daquele tamanho todo, né? Hoje, eu não consegui na sexta-feira ver tudo que eu queria. Na sexta-feira, assim, teve gente, até eu tava montando as postagens pro site, alguém falou assim, ó, cadê a foto do Hulk lá em tamanho real? Eu falei, eu nem vi, eu nem cruzei com isso, tava onde que eu não vi? Porque eu não consegui ver tudo. Tava bem na entrada, cabeça, do Hulk, tava mesmo? Com a Hulkbuster, tava você onde? Entrava e de frente, assim, já tinha eles. É que provavelmente quando você entrou já tinha uma galera, assim, em volta. Talvez. Eu fui direto pro da Warner ver o Batman. E aí você foi... É, aí você, tipo, já foi focado e você não viu. Mas tava bem na entrada mesmo, assim, em frente com a entrada. Mas, então, esse pra mim acho que é o ponto que mais me incomodou. Porque, tipo, é muita gente e eu acho que poderia ter sido mais... bem organizado essa questão. Eu entendo, é Comic Con, tipo, é esquema de todas as Comic Cons, mas por que não ser melhor, sabe? Por que não fazer melhor? Se a gente tem a oportunidade de fazer melhor do que a San Diego, por que não fazer melhor Exatamente. Do que a San Diego? Porque sabe? Ficar preso, né, nos mesmos problemas do Pois da é. E acho que uma outra coisa também que não me incomodou porque eu não tive que usar, porque a gente tem meio que alternativas, né? Mas, cara, na hora de ir embora, 10 horas da noite, a fila do ônibus... Tinha, sem brincar, uns 3 quilômetros, assim. Contanto que na sexta-feira eu fui a pé pro metrô, eram algumas quadras, porque foi o único jeito. Porque a fila do táxi tava enorme, E demorava mais, né? Porque cada famíliazinha pegava um táxi e o ônibus era um ônibus mesmo, tipo um fretadão, assim, com muita galera que entrava. Mas a fila tava... Juro. Você sai 10 horas da noite do coisa, se você mora longe, você precisa sair logo pra poder chegar em casa. E, tipo, a fila do busão, sem chance, sabe? Muita gente, muito fluxo. Acho que teria que, como, tipo, sei lá, eles bolarem um negócio de ter mais ônibus, mais rotatividade, algum outro esquema pra poder tentar. Mas é aquilo, é o segundo ano do evento, né? Até eles acertarem tudo isso, esses pequenos detalhes, vai tempo. Então... É, isso a gente fala, mas assim, ano passado, esse ano eu fui, tanto ida quanto volta, eu fui a pé no metrô, mas que é porque a gente mora aqui, né? Imagino que pra quem é de fora, realmente, que não tem noção, é muito, eu também acho que eles não têm muita opção a não ser pegar o transporte que o próprio evento provém pra eles, e realmente é meio brutal agora as filas que você pega, às vezes, pra entrar no ônibus na ida e na volta. Realmente, a fila tava muito assustadora. E... Agora, pontos positivos. Cara, tava... Sei lá, eu... Tava tudo muito incrível. A gente nunca teve isso no Brasil, né? Não. Então... Algo próximo. Por mais que tenha pontos negativos, eles não ofuscam os positivos, que são muito, muito maiores, cara. O Artists Alley tava incrível. Incrível de você, sei lá, tipo... Ter todos os quadrinistas brasileiros, quase todos lá à sua disposição pra você comprar, pra você pegar autógrafo, pra você trocar ideia, pra você tirar foto, pra você fazer o que você quiser. E por mais que as filas estivessem grandes, tipo, sei lá, dos Cafades, do Chico, do Deodato, que eram as maiores filas, ainda assim não era nada impossível, sabe? Não, eu fiquei na fila dos Cafades e foi assim, foi aceitável. Sim. Ok. E tipo, e não só isso, mas meu, você tá lá, eu tirei foto com o Garcia Lopes, eu tava andando lá, aí ele passou do meu lado, aí eu tipo, chamei ele, tirei uma foto com ele e pronto, gente. Olha que felicidade, onde a gente consegue isso aqui no Brasil? Nenhum lugar, só na Comic Con Experience. E tipo, aí no sábado eu fui, um pouco mais tarde eu cheguei, porque eu tava na sexta-feira eu fiquei muito destruída. É, porque eu corri demais por lá, eu pulei e eu realmente, assim, dei meu sangue no dia. E aí eu não aguentei e aí no sábado eu cheguei um pouco mais tarde. Cheguei lá, era em torno do meio-dia, por aí. Aí, tipo, o pessoal do Renegados, eles já estavam na fila do Mark Waid. E juro, eles estavam, assim, na cara do gol. Eles chegaram e foram direto pra fila pra guardar lugar pra gente e tal. Eles estavam, sei lá, tipo, sei lá, 10 pessoas do Mark Waid. Só que a fila não tava andando porque o Mark Waid não tinha chego ainda. Acho que ele ia chegar uma hora da tarde, uma coisa assim. Aí, tipo, eu cheguei meio-dia, fiquei uma horinha ali na... Uma horinha, nem isso. Meia hora na fila ali com eles e pronto, o Mark Waid chegou. E aí eu fui e realizei o sonho da minha vida. Porque assim, foi até o que eu comentei no vídeo que eu soltei, tipo... Assim, eu reconheço a grandiosidade do Frank Miller, mas só o fato de eu ter visto que foi caótico demais já me deixou assim, eu não vou perder meu tempo correndo atrás de um autógrafo. Ainda mais por todos os problemas, porque você não podia tirar foto, você não podia fazer nada, você não podia nem encostar no Frank Miller. Era perigoso quebrar ele, né? Do jeito que ele coitado. É, do jeito que ele tá também tem essa. Então, tipo, eu fiquei meio assim, eu vou ficar aqui, vou ver o que é possível, entendeu? Eu não vou ficar me matando por um negócio que não vai dar certo. Já não bastou o stand do Netflix que eu não consegui entrar. E aí, tipo, cara, o Mark Waid foi fantástico. Então, assim, pra mim, quando foi anunciado todo mundo, eu fiquei muito feliz, com certeza, com o Frank Miller e tal, né? Porra, é o Frank Miller. Mas quando anunciaram o Mark Waid, acho que foi a minha maior alegria, assim. Mark Waid e o pessoal da Netflix foi realmente o que me deixou chorando de alegria pra ir pro evento. E o fato de eu ter conseguido, tipo, apertar a mão do Mark Waid, trocar algumas pequenas palavras com ele, tirar uma fotinho, pegar autógrafo, assim, tipo, cara a cara com ele, foi tipo, sei lá, emocionante demais. Foi realmente um sonho realizado. E o sábado já foi ganho só por isso, assim, sabe? Tipo, foi muito, muito incrível. Aí eu consegui também com o David Finch, a esposa dele, que você não gosta. É, eu não consigo, peço desculpa, mas eu não consigo. E a esposa dele, né? Ela, tipo assim... É que alguém parou e falou com ela, será? É tipo, alguém falou, puxa, eu adoro o seu trabalho, me viu um autógrafo na Mulher Maravilha que você escreve. Duvido muito. Mas, olha, eu vou falar uma coisa, eu fiquei até com dozinha, assim, dela, quando eu fui pegar o autógrafo com o David Finch, ela tava lá sozinha do lado, tentando vender uns prints e tal, uns posterzinhos e tal. E ninguém. Aí teve no domingo um painel sobre mulheres na cultura pop, né? Uhum. E aí a Rebecca Puig, do Colan Sem Decote, me chamou pra participar, né, desse painel. Eu falei, opa, vamos que vamos. E aí quando eu vi, ela tava lá. Eu não sei pronunciar o nome dela direito, porque eu não sou muito boa dos inglês. Mas é a... Meredith. É isso. E aí, tipo, ela ia participar desse painel. E aí a Rebecca foi e apresentou todo mundo. Tava Chris Petter lá junto e outras moças que eu não me lembro o nome agora. E aí, tipo, ela foi tão fofa comigo. E aí, quando acabou o painel, eu fui tirar uma foto com ela, tals, e ela lembrou meu nome. E ela, tipo, foi muito fofa, cara, que eu fiquei com muita dozinha, assim, sabe? De, tipo, eu entendo, ela começou a fazer quadrinhos esse ano, sabe? Tipo, então, querendo ou não, ela tem muito tempo pela frente pra poder aprender, sabe? Porque, meu, esse painel foi incrível. Tipo, elas deram uns depoimentos, assim, fantásticos, de outras Comic-Cons, de como as mulheres... acabam não tendo visibilidade apenas por serem mulheres e tal. Querendo ou não, a gente ainda tá num mercado que não tem quase, principalmente, quer dizer, né, esse do padrão de super-heróis ou essa coisa mais vética, tem muito pouca mulher. Sim, até um tempo atrás você tinha de relevante, mesmo a Gayle Simone, que ela teve que brigar, né, ela teve que fazer um ativismo próprio antes de conseguir entrar na indústria. Sim. E, assim, praticamente. Aí, tipo, e querendo ou não, tá bem bacana. A Babistar veio pro FIC, né? E foi mó, tipo, foi bem recebida. Ela que é da Batgirl, né? Que ela tá fazendo a Batgirl. Então, tipo assim, a gente vê que nesse painel específico foi muito interessante, porque, tipo, a Cris tava lá, tinha uma outra moça que eu não me lembro o nome, que ela é de mangá. Então, assim, elas deram uns depoimentos que foi muito bacana e, tipo, aí tinha várias pessoas na plateia, o auditório lotou mesmo, foi no auditório Prime. E depois, quando acabou, foram várias pessoas lá falar com ela. Então, tipo, foi mó fofo, assim, sabe? Tipo, pelo menos ela não foi totalmente ignorada, porque a visão que eu tinha ficado quando eu tava lá na fila do David Finch foi uma, e depois desse painel foi outra, assim, dela, sabe? Então, tipo, acho que ela tem muito que aprender e muito que conquistar o espaço dela e tal. E o que mais? Deixa eu ver, o que mais de ponto positivo? Ah, gastei mais dinheiro do que eu queria... Mas isso já era esperado, né? A gente sempre gasta mais. Sempre. Comprei uma action figure do Superman de causar inveja nas pessoas. Eu estou com invejinha. Branca, mas é uma invejinha. E o que mais? Deixa eu ver. Ah, cara, tava muito lindo. O stand da Netflix tava fantástico, com aqueles painéis de Passando Demolidor, Sense8, Jessica Jones, a música de Sense8 lá e o pessoal cantando tudo desafinado mesmo. É verdade. Eu uma hora eu passei lá, eu tentei e falei, o que eles estão fazendo aqui? Meu Deus! E o painel, acho que é o único painel que deixou muito a desejar foi o da Marvel. A Warner chutou bundas com aquele painel, foi lindo. Eu só senti falta de alguma coisa do Flash. E é até verdade. Um pouco, talvez, da Supergirl. Porque, assim, tinha lá a roupa da Maria do Arco lá, ou Maria do Arco. Tinha lá as roupas, não sei o quê. Tinha um pouco do Esquadrão Suicida, tinha um pouco do Batman vs Superman. Mas, gente, falta do Flash, né? Que deve, eu imagino que também... Que é o maior sucesso também, né? Querendo ou não, das séries. E da Supergirl também, nada. Podia ter o uniforme. Apesar de que tinha uma menina no evento, acho que foi no domingo que eu vi ela. Ou foi no sábado. E ela tava com o uniforme igualzinho da Supergirl. Eu até tirei uma foto, depois eu te mostro. Uhum. Sério, tirei uma foto com ela. Eu não costumo tirar muita foto assim com cosplay, mas com ela eu tive que tirar. Tava muito igual. Eu até achava que ela, sei lá, tava fazendo propaganda tipo, da Warner. Tipo, era atriz, né? Ela veio, velho. Já pensou? Opa. Nossa Senhora. E, meu, aquela armadura do Batman, pelo amor de Deus, gente do céu. Era? Ah, em falar em armadura, cabeça. No domingo, bem no fim do dia, teve o campeonato de cosplay, né? Uhum. E um dos cosplayers, ele tava vestido de Batman com a armadura. Caraca. Juro. Que incrível. Eu filmei. Depois eu vou soltar lá no Coloca no canal. Eu vou pôr e eu te mando o vídeo. Cara, sério. Ele não ganhou o campeonato, porque teve um outro que eu não sei quem ele era, mas foi incrível, que fez... Porque eles... Eu assisti, né, o campeonato. Uhum. E eles faziam atuação e tal. Tem as modalidades e uma delas você tem a performance também, né? Isso. Nossa, fantástico. Mesmo eu não manjando... O único que eu conhecia ele era o Batman. O resto eu não conhecia ninguém, mas tava tudo muito incrível. Aí foi um outro fantástico, assim, que levou a galera à loucura, que ganhou, mas o Batman tava muito, muito perfeito. Perfeito. A armadura é incrível. E aqueles uniformes no stand da Warner tava fantástico. O stand de Star Wars também tava muito bacana. Deixa eu ver o que mais. Tinha uma piscina de bolinha. Cara, eu falei isso. Eu tava conversando com o pessoal. Eu falei assim, eu não sei como que... A gente tem que investir nesse mercado. Porque piscina de bolinha pra adultos deve dar muito dinheiro. Porque assim, Sim. É muito legal, sabe? Exato. Cara, eu não consegui entrar. Minha maior frustração. Mais do que não ter visto o painel da Netflix é não ter entrado na piscina de bolinha para adultos. Exato. No domingo à noite, juro, faltava meia hora pro evento fechar. Eu fui lá correndo só pra ver se não tinha mais fila. E tinha uma fila do demônio. Eu falei, não, deixa quieto. Fila até o fim. Eu lembro que na sexta-feira o Pelota tava querendo um pôster da Jessica Jones, uhum. Né? Pra dar pra Marina. E aí a gente, sério, era o evento fechava às 10, a gente tava, tipo, era 9h30, a gente falou, bom, já não, porque pra ganhar o pôster você tinha que ficar na fila, fazer a brincadeirazinha lá do Killgrave e ganhar o pôster. A gente falou, 9h30, deve todo mundo ir embora, acho que a gente pode passar. Tinha uma fila gigante ainda pra fazer a brincadeira e levar o pôster. Falou, meu, gente, vocês não têm família? Vou casa. Vai pra casa, meu. É, então, isso. Depois ele até conseguiu o pôster, mas assim, até o fim, a galera não ia embora. Então assim, isso, e até, interessante esse ponto, até no Artis Alley, os caras estavam até 10 horas. Teve uma hora que eu passei lá, era sei lá, 10 para as 10, estava o Daniel HDR fazendo autógrafo de uma criança que apareceu lá. Então os caras, eles também se entregam até o fim. Sim, entendeu? Sim, realmente. E falando já do que você mencionou, HDR, peguei uns prints, né? Print, pôster, não sei qual é o nome exatamente, que eu vou enquadrar. São lindos, tem uns deles lá. Peguei um do HDR, peguei 3 do Massa Fera, peguei mais um outro de um Massa Fera tava com umas coisas muito legais, eles estavam com aquele do Cavaleiro do Zodíaco, era muito legal. O do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Peguei do Batman e Robin, do Massa Fera. Peguei um Gambit do Massa Fera. E peguei um Demolidor com Homem-Aranha. Fantásticos. Incrível. E tipo, meu, isso não é caro, cara. Não é. Ó, teve um do De Volta pro Futuro que eu peguei de um outro moço que eu não me lembro o nome dele agora. É, R$15. O do Massa Fera tava R$20. E 3 por 50. E o do HDR também, R$20. Do ano passado eu tenho um aqui do Batman, do Rafael Albuquerque, que eu também preciso enquadrar. Eu vou fazer uma parede aqui só com esses... Pô, aí sim. Vai ficar incrível. Incrível. E deixa eu ver se eu lembro, se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Ah, cara, os amigos, né, meu? Como eu disse no vídeo... Por favor, deixa o link do meu vídeo, que eu tô falando tanto, né? Vai estar a galera vai falar que... O que ela tá falando? Não, vai estar na postagem. É, quem não viu, o link vai estar na postagem. É, vídeo da Bá Chorando é o nome do... Vai ser o link pra você clicar. Eu não chorei, eu só fiquei muito emocionada. Então tá bom, vídeo da Bá muito emocionada. Na postagem. E os amigos, cara, incrível, todos eles, artistas que são amigos, pessoal da Editora Mino, o Levi da Panini, Guzman da Maurício de Souza, os Cafade, da Macenega Roxo, o Chico, que é um amor de pessoa. O Chico é engraçado, né, porque quando você olha pra ele, você acha que ele é mó mal. Que ele vai ser mó grosso contigo e que ele não gosta das pessoas. E quando você vai falar com ele, ele é um amor de pessoa. É verdade. E o Deodato também. Cara, o Deodato me entrevistou. Caraca! Foi épico esse evento. A gente tava gravando lá com o CDQ e com o Renegados. E tipo, aí eu tava assim, participando do vídeo, mó sem gracinha, assim, né? E aí, tipo, os meninos falaram: ah, você. quer fazer uma pergunta pro Deodato? Eu não quero abraçar ele. Eu abracei. Aí o Deodato, ah, então peraí que eu vou perguntar pra você algumas coisas. E foi e começou a me perguntar um monte de coisa pessoal, assim. Que lugar do mundo, né? Que outro lugar do mundo isso acontece? Pois é, mano. Pra vocês verem como foi épico. Incrível, incrível, incrível. E todos eles, todos. A Chris Petter, uma fofa. E o Gustavo Borges, que fizemos campanha. Meu, é muito engraçado a gente, no final do domingo, fazendo campanha pra vender todos os quadrinhos de todo mundo. Mó zoeira, tipo, tinha da Rebeca... Rebeca Prado? Ai, caramba, eu não lembro o sobrenome dela. É do Navio Dragão. É, ela tava com um esquetezinho, assim, bem pequenininho, um quadrinho chamado Baleia. De R$4, aí tinha, tipo, tava faltando 4, assim, pra acabar. E aí a gente ficou lá, andando pelo evento, vendendo. Aí vendemos tudo. Aí faltava 3 pétalas pro Gustavo Borges vender tudo. A gente saiu correndo pelo evento, vendemos tudo. Foi divertido demais. Demais, cara. Nossa, e uma coisa que eu até ia esquecendo de falar. Eu não consegui entrar no painel da Netflix, mas tinha um tapete vermelho lá onde o pessoal passava. E eu consegui ver todos eles. Todos. O David Tennant, a Kristen Ritter, o pessoal de Sense8. Filmei, vai estar no canal. E foi muito feliz. Fiquei feliz, assim, de verdade. Porque eu fiquei a poucos metros, assim, deles, sabe? Tipo... E foi bem bacana, assim, eles entrando pro painel. Eu não vi o painel, mas pelo menos eu vi eles. Então, já... Já é algo, né? Já é alguma coisa. Aí tem um amigo meu, o Cido, do Renegados. Ele, no sábado, ele ficou o dia inteiro no auditório. Ele viu o trailer de Guerra Civil. Ele viu Star Wars. Ele conseguiu ver tudo. E eu fiquei com inveja. Ah, mas ele também não fez mais nada fora dali. Porque ele ficou não. O dia inteiro lá. Exato. Sentado, né? Ele saiu só depois do painel da Evangeline Lilly, inclusive outra linda. Parece ser uma pessoa simpaticíssima, pelo que eu vi. Eu já era apaixonado por ela. Fora, né? Agora que você vê quão simpática ela parece ser. Pois, meu, todo mundo, cara, é muito bacana isso, tipo, porque você, por mais assim, que eu não tenha tido contato direto com ela, eu vi um pedaço de um painel do lado de fora, que eles estavam transmitindo lá no telão, né? Algumas partes e tals, mas todo mundo muito acessível, todo mundo, tipo, todo mundo muito, sabe, bem disposto pra falar com os fãs, tipo o que a gente vê na TV depois de ir na internet da San Diego Comic Con, de tá todo mundo alegre, tá todo mundo querendo fazer parte, sabe, tipo, muito bacana mesmo, só o Frank Miller, coitado, que tá bem... Debilitado, né? É, tá bem debilitado, então não tem muito que... É, não tem nem como pedir demais dele por motivos de segurança, não dá pra deixar ele ficar andando por aí, né? Imagina, coitado, vão pisotear nele. Nossa, coitado. Matam ele. Mas ele tuitou, né? Que se pá, ano que vem tá aqui de volta, então ficamos surpresos. Ficamos na expectativa, né, pra ele voltar no ano que vem. Olha, eu tô na expectativa de o ano que vem eles trazerem. Ó, minhas maiores apostas. Vamos deixar aqui então a Bá, mãe de Ná, nos chutes da Comic Con 2016. Vamos lá, Neil Gaiman. Ó. Ó, Alan Moore. Não, mentira. Alan Moore é brincadeira. Não, mas acho que os que eu mais quero é o Neil Gaiman e o Alex Ross. Eu acho que eles trazem o Alex Ross. O Alex Ross eu também acho que sim, até porque ele tá ativo, né? Ele faz capas, vira e mexe pra Marvel, ele faz umas capas. Agora imagina só a alegria da menina aqui, que tem um Reino do Amanhã autografado pelo Mark Waid, e aí o ano que vem... Pelo Alex Ross. Vem o Alex Ross e eu consigo... Eu nunca vou me desfazer dessa edição na vida. E não só isso, meu, se o Alex Ross vier, ele não pode oferecer sketch. Ele não pode vender sketchzinho. Assim, você sabe que existe, eu não sei onde que eu vi, eu acho... Por quê? Que eu acho que a arte... É que assim, ele não, o Alex Ross não faz sketch. É. Né? Assim, é tipo a sketch do Zad Hibik, que o cara pinta com aquarela. Mas eu acho já que é custa, assim, na casa do milhar. o Alex Ross um material dele, assim, uma arte que ele faz. É, o bom é que se ele vier e oferecer, conhecendo os brasileiros como conhecemos, ele vai vender 3 no evento inteiro. Ou a galera vai, sei lá, vender a casa. Que o Vinícius sempre gasta dinheiro com essas coisas, desse jeito. É verdade. Eu nunca comprei nada assim, tipo, eu não tenho coragem, cara. Nesse valor? Tipo assim, desse valor assim, não tenho coragem. Do Ezad Ribe, que eu não peguei nem autógrafo dele. Era um traço só, era uma passada de caneta, e eu falei, deixa quieto. Não vou pegar essa fila. Vou passar a caneta aqui no meu. É isso no que meu eu falei, namoro, eu falei pro Vinícius, eu faço o autógrafo que ele fez. Né? Não tem problema, eu sei fazer. Facinho, rapidinho. Pelo menos o que eu enfrentei fila, assim, tipo, o David Finch e o Mark Wade. Ambos têm autógrafo, assim, tipo, bacaninha, assim. O Mark Wade fez dedicatória e o David Finch tem, tipo, Finch, CCXP, 2015. Então, tipo, isso já é legal. Não é só um passarinho voando. Mas acho que é isso, cara. O evento foi incrível, incrível. Faltam alguns pequenos pontos de organização, mas é aquele esquema. Eles vão acertando com o tempo, eles estão expandindo, então é inevitável isso acontecer. E quando eles realmente, tipo, estabilizarem o evento, aí eles realmente vão conseguir dar atenção para essas pequenas coisas. Mas num contexto geral foi incrível, foi realmente épico. Essa hashtag, esse slogan deles não é só uma propaganda, né? É, não é só uma propaganda não, pode perguntar pra todo mundo que foi, que todo mundo vai falar que foi épico. Uma perguntinha então, Bá. Diga. Para os nossos ouvintes, que agora ficaram extremamente entusiasmados e querem no próximo ano ir à Comic Con, quais as dicas que você deixa pra eles? Economiza dinheiro, a primeira. Sempre, agora. Para de gastar agora e vai juntando as moedinhas no cofrinho. Se você juntar, sei lá, tipo, R$20 por mês, você já consegue ter o ingresso, entendeu? E eu acho, assim, bacana você tentar acompanhar bastante coisa que, tipo, que a Panini vai trazer de encadernado, porque eu acho que há uma grande probabilidade do ano que vem, porque, assim, o Borgo, ele chegou até a comentar, se eu não me engano, que a ideia desse evento é, tipo, eles depois venderem o evento só pelo nome do estúdio que vai participar, sabe? Sem ter que falar exatamente o que vai acontecer. Que nem a San Diego Comic Con, tipo, ah, vai ter Marvel, pronto, já é o suficiente pra o mundo inteiro querer ir. Porque sabe que a Marvel vai trazer conteúdo inédito, entendeu? Uhum. Então, eu acho que um ponto muito interessante é você ficar o ano inteiro ligado nessas coisas. De, tipo, principalmente também de quadrinho, porque tem, que nem, o que eu consegui de autógrafo esse ano, muita coisa foi lançada esse ano, ou foi relançada, então, tipo, é bom você ficar meio que, ter algumas apostas, assim, de tipo, ah, eu quero que venha tal quadrinista, eu quero que venha tal pessoa, que agora que eles trouxeram o Frank Miller, eu não duvido mais de nada, então pode vir qualquer um. Menos o Alan Moore. O único mesmo que eu tenho pé atrás é o Alan Moore, mas se um dia ele vier, esquece. Todo mundo vem. Nossa, eu realmente não quero imaginar qual vai ser o apocalipse de gente rolando, se matando, porque vai ser assustador. Vai ser bizarro. Nossa, ano que vem eles podiam trazer o Brubaker, né? Putz, ia ficar podia, muito feliz. Podia. Ai, céus. Tem uns caras, assim, que a gente às vezes espera. Eu acho, eu já ouvi dizer, que, assim, uma das coisas que mais pesa pra esses caras virem é quando tem alguém que indica. Um outro artista que veio e falou, é legal, não sei o que. Às vezes até mais do que realmente um cachê, alguma coisa assim. Uhum. E eu imagino que com o evento crescendo, né, se os artistas estão tendo uma boa experiência, o caso do Frank Miller até disse, né, nos vemos ano que vem, não sei o que, se realmente começar a ter essa conversa, eu acho que a chance é grande da gente ter bons nomes. Esse ano a gente já teve mais nomes de peso do que o ano passado, apesar dos cancelamentos de última hora que a gente teve. Infelizmente, Maliv, Jay Lee, o Manapool também. Então, poxa vida, muito chateada com todos eles. Então, né? Vocês não receberam os olhos marejados da Vai, não é pra vocês. Tá? Não é pra vocês. Mas a tendência, eu acho que é aumentar cada vez mais. Sim. Bom, a minha maior dica, assim, se você não é de São Paulo, guarda tua grana, cara. Porque eu tô vendo muita gente falando, putz, queria ter ido, queria ter ido, queria ter ido. Cara, não tenho mais dúvida de que vai realmente ser épico todo ano e cada ano mais. Esse ano eles trouxeram mais, tipo, nome de peso, ano que vem vai vir mais ainda e por aí vai. Eu ouvi, acho que algum amigo meu comentou que esse ano eles quase conseguiram trazer o Neil Gaiman. Só que ele não veio porque o filhinho dele nasceu e tal. Então, tipo, a probabilidade dele vir o ano que vem é bem grande. E não só ele, mas essa galera que cancelou e outros nomes melhores ainda. Então, tipo, e principalmente a galera das séries também, né? Então, eu acho que se você que mora, tipo, fora de São Paulo, faz isso. Guarda tua grana, porque é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida mesmo. Não só pra você gastar dinheiro lá, mas pra você poder pagar teu avião pra vir pra cá, teu ônibus, teu hotel e não ficar chorando depois, porque é sério, você tá perdendo coisa muito importante, de verdade. E vale apenas 4 dias. E vale se você tá na dúvida, se você tem a possibilidade, pegue os 4 dias. Principalmente se o ano que vem tiver essa expansão do local, aí realmente um dia só não vai rolar mesmo de você fazer tudo. Então, no mínimo, pegue 2 dias, mas os 4 dias dá de boa, você vai ficar exausto, mas você vai ficar muito feliz, mesmo. Bah, eu agradeço muito pela sua participação, pela sua ajuda. Pô, eu te agradeço. E deixa aí o seu jabá, da onde você vem, o que você faz, do que você se alimenta. Hoje eu comi macarrão. Ótimo. Galera, eu sou do Cuscuz Literário, um canal lá no YouTube, e eu falo de quadrinhos, eu falo de coisas nerds o tempo inteiro, e principalmente nessa semana, na próxima e esses tempos recentes agora, muita coisa sobre a CCXP, então vai lá e confira o meu canalzinho, onde eu fico lá fazendo os vlogs doidos. Vai estar na postagem. Inclusive o vídeo emocionante tão mencionado. Sim, esse vídeo tão emocionante. E vale a pena dizer, aí eu fico aí o meu... Não é exatamente um desabafo, mas que realmente está difícil também andar com a Bá nos eventos, porque ela está ficando famosa. As pessoas param ela a todo instante, entendeu? É muito difícil você ser amigo dessas pessoas. Estou, inclusive, se você tirou foto, se você está ouvindo e tirou foto comigo, manda... Por favor, me manda por algum lugar, qualquer, assim, qualquer lugar. Porque eu quero todas essas fotos, porque eu tirei muita foto, mesmo. Muita foto. Muita foto. Muita foto. Eu quero todas agora. Vou montar um álbum lá no Facebook do Cuscuz. Fotos da CCXP com a Bá. É, exato. Mas então, muito obrigado pela sua participação e vamos para o próximo convidado. For a drive, cruise down the PCH in my Jeep 99, wearing out all the brakes. Just one look in your eyes is all that it's gonna take for me to fill up the tank. A house up on the hill ain't what I want, but the way you make me feel is all. Já o nosso próximo convidado é simplesmente o cara com as camisas mais estilosas que eu conheço, o Pelota. Oi, firmeza, estou aqui. Faz tempo que eu não passo aqui. O último que eu vim falar aqui no Projeto X foi no cast de Hajime no Ippo. Nossa senhora. Um cast lendário. Lendário ainda, e longo, hein? Ainda, urra! 4 horas de gravação. Nossa senhora, também? 1000 capítulos, 20 anos de história. A gente não falou nem um décimo. Mas então, Pelota, diz pros nossos ouvintes, o que você achou da Comic Con, o que você gostou, o que você não gostou, o que você fez, e explica, porque eu sei que você teve uma coisa única comparada com os outros que foram lá. É porque eu sou foda, né? Tem isso também. Não, tô brincando. O que acontece? Eu fui um crítico ferrenho ano passado da Comic Con, porque é um evento, na época, embrionário, né, e teve muita falha. Teve falha de filas, né? Eu demorei 3 horas e meia pra entrar no evento, né? Debaixo do sol, ardendo. e olhei pro lado e tinha mães com crianças no colo, sabe, esperando. E isso me deixou revoltado, e até a gente gravou um vídeo pro Vinícius, né, do Dois Quadrinhos, que eu estava bem revoltado, as pessoas me criticaram bastante, mas a maioria que criticou não foi, porque quem foi entendeu tudo que eu quis não, dizer. Foi pesado, eu lembro. É, agora, em compensação, esse ano, eu vou de encontro ao que eu falei o ano passado, porque esse ano eu fui tanto com regalias de imprensa, como eu fui no final de semana, que é muito lotado, sem as regalias de imprensa. E eu não peguei fila nenhuma. Você foi os 4 dias, né? Eu fui os 4 dias. E eu fui o único da galera ali que cheguei, tipo, no 10 minutos antes de abrir e fui embora quase uma hora depois de fechar. Essa Comic Con eu aproveitei, assim, tirei até o caroço dela. Visitei todos os stands, porque a maioria dos amigos, né, são viciados em quadrinhos e ficou ali no Artichier, ele mal viu os outros stands, né? E eu consegui, não, eu andei tudo, eu conheci tudo, fui em tudo, tudo de tudo, sacou? Uhum. A única coisa que eu não participei, por causa das filas, é entrar nos painéis lá, né? Uhum. Mas aí também não é minha vibe, sacou? Eu gosto mais de criar um relacionamento. Eu conheço muitas pessoas, né? Então eu acabo encontrando muita gente de fora. E eu acho que isso que é o mais legal, esse reencontro, esse relacionamento que você cria com as outras pessoas. O que na Comic Con dá pra fazer absurdamente. Se eu ficasse nos painéis, eu não faria isso, né? Mas também eu não tenho coragem de enfrentar a fila. A verdade é que esse negócio de fila enfrenta agora quem quer. Eu acho que eu já virei meio rato, né? Então, se você vê que tem uma fila gigantesca, não vai, cara. Não vai. Não, não perde meia hora em qualquer fila. Que vai ter uma oportunidade de você fazer a mesma coisa sem fila alguma. Então, por exemplo, Netflix tinha filas enormes, quilométricas. Do nada, lá eu tava lá domingo de bobeira, passei tipo uma parada que não tinha fila nenhuma. E era fila muito grande. Eu falei, olha aí. E, tipo, participei, fiz a parada e foi legal pra caramba, sabe? Entre outros e outros e outras coisas que é demais. Aí entra um conselho de quem gosta de quadrinho lá no Archer Shaley, por exemplo, que quer pegar autógrafo. Vá na quinta, cara. Na quinta, as filas estão de boa. Tinha uns caras lá, é que eu gosto muito de quadrinho. Eu comprei muita quadrinho, muita arte. Você até pode conferir lá no canal do Dois Quadrinhos, do Vinícius, vai novamente. Vai estar tudo linkado aqui no post. Isso, nós fizemos uma cobertura dia a dia da Comic Con, que ficou bem bacana, assim. A gente chegava morto, a gente gravou tipo 1 da manhã, e aí lá mostra o que foi comprado a cada dia. E você vai ver que eu comprei muita coisa. A questão é, os artistas mais bambambãs, assim, que criavam grandes filas, na quinta-feira eu poderia ter abordado eles e autografado numa boa, assim, sem fila nenhuma. É que eu dei aquela vacilada, e na verdade eu não tenho muita essa tara de pegar autógrafo dos caras, eu não fico tietando, né, como a galera gosta de tietar. Em contrapartida, eu gosto de aproveitar em outras maneiras. Então, por exemplo, o Vinícius conseguiu conhecer a feira um pouco mais só no domingo, e eu falei, como assim, cara? Tipo, eu vi tudo em todos os dias, eu consegui, sacou? Em 4 horinhas, se você não participar, só andar, entrar no stand, olhar, saca? Ver. Em 4 horinhas você mata a Comic Con. Agora, se você quiser participar, dependendo de uma coisa, porque, ó, para e pensa. A lojinha do Star Wars na Warner tinha. Era muito bacana. Eu dei um boi porque eu saí da coletiva de imprensa, já entrei, olhei, já comprei um Pop Funko lá, do BB-8, e saí, fila zero. Cara, tava uma fila depois, né, na sexta-feira, no sábado maior ainda, tava uma fila de 1h30 pra entrar, e, tipo, tinham 2 caixas só pra pagar, então imagina a fila pra pagar. Aí você fica imaginando, como é que você vai aproveitar uma feira, sendo que você quer entrar pra ver uma parada, né, você não sabe nem se vai comprar ou não, e vai demorar 1h30, fica um pouco inviável, né, mas aí eu friso bem isso. Quer aproveitar a Comic Con? Evite filas. Evite filas é a melhor coisa. Enfim, eu fiz muita coisa. muita coisa. Foram 4 dias insanos. No primeiro dia, acho que a coisa mais legal, assim, que eu fiz, que vai ficar pro resto da minha vida, foi uma tatuagem. Olha aí. Outra coisa que tinha lá, que era muito interessante, muita gente aproveitou, é ali, no momento de inspiração, depois de pegar uma arte, pegar alguma coisa, fazer uma tatuagem, né? É, no FIC, eu gosto muito de um artista que chama Luciano Salles. Ele escreveu um quadrinho muito bom que chama L'Amour, são três, né, agora, é uma trilogia. E L'Amour é o quadrinho do meio dele, e eu acho fantástico, eu acho um quadrinho maduro, um quadrinho adulto, um quadrinho que fala mais do que tá escrito ali. Então, você termina, fecha o quadrinho e fala, porra, não entendi nada. Então, você tem que reler. É, então, eu acho que isso é o que fica, sabe? Esse tipo de quadrinho, ao contrário de vários quadrinhos que a gente ama, de super-herói e tudo mais, que na verdade a gente lê uma história até boba, vazia, né? E eu leio muito, e eu não tô falando que eu não tô criticando isso, porque eu leio muito, muito, muito. Mas enfim, e aí eu já tinha conversado com ele lá no FIC, a gente ficou muito amigo no FIC, e continuamos, né, na Comic Con, e eu falei, cara, eu tô pensando em tatuar L'Amour. Mas eu falei, a gente tipo, tinha comentado numa exposição, né? E o que, que é a tatuagem do L'Amour? É uma luva de boxe, né? Meio surrada. E como eu luto também, inclusive eu gravei Hajime no Ippo aqui, né? Eu gosto muito dessa. De boxe, né? De Muay Thai, de lutas assim, mais. Como é que se diz? Tradicionais, né? Eu falei, puta, vou tatuar. Aí ficou nisso. E aí, andando da feira, no primeiro dia, na quinta-feira, eu vi lá que tinha um estúdio da Tatuyu, que é um grande estúdio aqui em São Paulo, se você não é daqui. É um estúdio caro, mas você vai de olho fechado que não vai ter erro, né? E foi dito e feito, assim, marquei lá. Lá os preços estavam mais acessíveis. Isso me... Isso é interessante. Me deu bastante gás pra fazer a tatu, né? Porque é um estúdio caro de fato. Mas aí eu tenho muita tatuagem, né? E tatuagem é uma coisa que você tem que pagar bem, senão você... É igual gasolina, cara. Se você paga barato, você sabe que vai estar zoado, tá ligado? Você sabe que vai vir adulterado, alguma coisa assim. Tatuagem é mais ou menos parecido, porque se você paga barato, você tem que desconfiar. Não só do material do cara, às vezes o cara não usa uma tinta que tenha tanta qualidade, quanto do profissional, da mão do profissional mesmo, né? E é uma coisa que vai ficar pro resto da sua vida. Então você tem que tomar esse certo cuidado. Eu acredito que não dá pra vacilar em relação a isso. Eu tenho tatuagem barata e tenho tatuagem cara no corpo. Dá pra sentir a diferença completamente, sabe? E eu prometi pra mim mesmo que eu não vou mais fazer essas tatuagens baratinhas. Que o último que eu fiz eu paguei barato e o cara não conseguiu escrever um nome direito, sabe? Nossa. Então eu prometi. Enfim, eu tava lá na Comic Con, vi o estúdio, entrei, bati um papo, gostei, falei, porra, peraí, fui lá, peguei um L'Amour, falei até pro Luciano, é que tem uma brincadeira do Luciano, né, que ele errou meu nome duas vezes, então agora a gente nunca se chama pelo nome verdadeiro, ele me chama de Marquinhos, José, Carlos, aí eu chamo de Joshua, João, Pedro, então, um fala com o outro, eu chego assim, ô Joãozinho, ele, ô Marquinhos, tudo bem? E aí a gente fica batendo papo, aí eu cheguei lá, aí eu raptei um L'Amour, falei, ó, vou pegar depois de conto, isso aí é as costas. Foi lá o cara, porra do caralho, essa arte. Eu ia fazer pequeno, no antebraço, alguma coisa assim. Enfim, eu fiz o tamanho original da capa, na panturrilha. O cara já riscou lá, né? Não tinha como pintar, senão ia ficar a Comic Con inteira lá. Mas ele riscou e ficou perfeito, cara. Ficou, assim, de cair o queixo e, puta, cara, tá sensacional a tatu. Ele até compartilhou na página dele do Facebook, né? Ele, a esposa, eles marcaram. E ele, hoje de manhã, ele pediu, cara, tem como agora você tirou o plástico, fazer uma foto só do risco, assim, um pouco melhor e me mandar? E, assim, esse laço que eu tava comentando, né, de estreitar laços, eu com ele, assim, a gente ficou muito brother. Inclusive, a gente tá vendo um projeto muito legal de fazer um documentário de um quadrinho independente, sabe? Pegar personagem, enfim. Isso é um projeto que não vale nem a pena falar agora. E, bom, essa é uma área da Comic Con. Eu fiz a tatuagem, foi muito legal. Não tinha estúdio de tatuagem no ano passado, esse ano tinha. E eu acredito que o ano que vem vai ter um maior ainda, porque o dono lá tava empolgadíssimo, assim, sabe? Os caras não estavam parando de tatuar. Foi uma atrás da outra. Tinha stands, além das grandes, né? Como Warner, Fox, por sinal, eram os melhores stands, assim, na minha opinião. O stand da Warner tava maravilhoso, com os containers, assim, que era, tinha o Batman, o Superman, o Coringa, que eu acho que stand legal é esses stands que você circula dentro dele, é aberto. São abertos. Isso, é um stand aberto, da Warner, por exemplo. E isso eu acho muito legal em feira. Ao contrário da porra do stand da Comics, que é sempre a mesma merda. Parece que eles tiram e colocam um tipo de helicóptero, né? Porque... Cara, é sempre aquela bosta fechada, aquela fila enorme pra entrar e, meu, a mesma apertado. Pra quê, cara? Eu entendo que tem que ter uma questão de segurança ali, né? É muito quadrinho, o cara entrar no saco, um quadrinho lá, é papum. Só que até aí, pô, será que não existe uma maneira mais inteligente de montar um stand? Não sei, não vou entrar nesse mérito. Talvez, expor um quadrinho de cada um, assim, ó, aí a pessoa faz. Eu achei muito inteligente o stand do Jovem Nerd. Você entrava, era um papelzinho, você anotava o número do item que você quer e quantos quer. Então, por exemplo, você entrava, eu quero um item 748. É, porque essa coisa de entra, pega, vira, mexe, chama atendentes, quando o stand tá muito lotado, é uma zona. É, não dá. E aí o Jovem Nerd, você entrava lá, colocava, ia no caixa, pagava e já saía com sua compra, sacou? Você não pegava o item necessariamente. Isso eu achei inteligente, isso é uma maneira mais eficaz, eles conseguiram mudar um pouco a coisa. É, a maioria dos stands de vendas eram meio fechados assim, tinham filas, entendeu? Então... Sim. Eu acho que, sei lá, perde muito... Eles ganharam muito dinheiro. Claro. Mas às vezes, como é o seu caso, você deixa de entrar no stand desse. Deixo de entrar. Inclusive, é que eu entrei no primeiro dia em todos, né? Uhum. Então, as coisas que eu gostaria mesmo, eu já comprei tudo no primeiro dia, segundo dia, mais ou menos. Aí no último dia que eu soltei aqui, aí fudeu, né? Porque eu fui com uma amiga, que essa minha amiga, a gente não pode andar junto, porque... Nós somos colecionadores, temos o verme, né, da coleção. Ah. E ao mesmo tempo a gente fica... vá, Comic Con agora é só ano que vem. Eita. Não, compra aí. E que um incentivo o outro. E puta, a gente se fudeu muito grande. E tipo, se a gente comprar um, a gente vai ter que comprar vários. Então, por exemplo, eu incentivei ela comprou Atenas do Cavaleiro do Zodíaco, lindo, maravilhoso. Agora fudeu, porque ela vai querer todos. Todos. E tem pra caralho. Nessa coleção da Atenas, são 6. Mas, se eu conheço bem, ela vai fazer Atenas. Ela vai fazer os 12 Cavaleiros, vai fazer Poseidon, vai fazer até a Mãe de 4. E Cavaleiros é caro, né, meu? Pô, não, é. Tipo, 350 pau cada boneco. Ela vai, aos pouquinhos, eu sei que ela vai fazer, mas tenho certeza que ela não vai... ficar só com Atenas ali, não. E eu comprei uns bonecos da Iron. E aí é uma coisa que vale a pena ser dita na Comic Con também. A Iron é um estúdio, né, nacional. Um trabalho incrível, né? Trabalho incrível e um preço justíssimo, cara. Por exemplo, você vai comprar um Hot Toys aí, é mais de R$1.000, R$2.000 e aí vai embora, né? São... bonecos caros, né, meu? E eu nunca pagarei isso num boneco. Não vou dizer nunca, né, mas... Assim, a princípio, com a situação atual do país, né, e a minha conta bancária... Exatamente. Eu acho que não dá. Exatamente. Não, mas mesmo assim, eu não sei. Eu juro que eu não sei, porque... Agora, pensando comigo, eu pegar um Iron de... eu paguei na faixa de R$250 cada um. Botar do lado de um Hot Toys, tem uma leve diferença, mas não tanto assim... E o Hot Toys tá custando 3 pau? Cara, eu não compraria. Posso ter sobrando dinheiro, mas eu não compraria, de verdade mesmo. Então, acho que isso é muito legal. O stand da Iron também tava muito legal, o stand da Pizzi, né? Isso, que era o stand da Pizzi Toys, trazendo os materiais deles. Isso, muito bom, muito bom. Isso era tava de cara, você entrava na Comic Con, já via lá um Hulk gigante brigando com um Homem de Ferro gigante. Você acredita que eu não reparei no Hulk no Homem de Ferro? É que você fuma maconha, rapaz. Deve ser. Já falei pra você parar com isso. Deve ser, cara. Hein? Já falei, para com isso, cabeça. Ô, meu Deus. Eu achei que não dava nada, mas é. É, essas dorgas aí, mano. Que isso. Então, mas aí eu acho que também entrando um pouco naquela coisa que eu falei. A gente andou muito junto lá, né? Andou, a gente ficou um tempão junto lá. Inclusive, um abraço aí, Digão, né? Pô, carregamos a mala do cara. O cara falou e deixou a mala com a gente, falou assim, ó. Eu vou ali rapidinho e já volto, tá? No máximo uma horinha aí, vocês esperam. Espera, Digão. Oh. A gente esperou uma horinha, uma hora e meia, duas. Aí a gente falou, pô, vamos andar? Vamos. cheio de saco na mão, com sacola, já bastava. Eu já tava com câmera, dor nas costas, né? Que eu já tinha gravado. E aí, mano, carregando. E no final ainda fui obrigado a ouvidorinha dos dois. Porque eu fiquei bravo. Falei, porra, que mancada, velho, mano. Você sai. Não, foi um acidente. Foi um acidente, mano. Fica, como isso pode ter sido um acidente? E eles ficaram bravinhos. Ah, eu mandei meia merda os dois. E aí depois ficou tudo bem. Já somos. Acredito que são. Eu ia mandar um Samus. Samus de aquário. E aí, né? Pode diamante. Nossa, nem é o Samus. É o Samus. É Camus. Camus. Olha aí. Não, o Samus é o do. É a do Metroid. É Metroid. A menina do Metroid. É. Olha eu tentando consertar. Bom, enfim. Eu acredito que somos amigos ainda e vamos transar ainda muito com o Digão, aquele corpo maravilhoso dele. Então, o que mais? Comic Con. Tem muita coisa, velho, de verdade. Outro ponto que eu achei muito maneiro na Comic Con foi a melhora dos stands, né? O espaço aumentou, né? Eles agora ocuparam totalmente lá o Expo Centro Imigrantes, que virou Expo Centro São Paulo, que eu não me lembro, e vai aumentar ainda mais, porque tá em reforma. Já vou emendar, sigam a minha linha de raciocínio, eu sou meio maluco, eu termino aqui, mas eu vou terminar essa linha de raciocínio lá no final e começo outra no meio, enfim, mas dá pra entender. No meio, o que acontecia? A gente entrava pelo estacionamento novo, o que é muito bom, que tava fantástico, por quê? Porque agora tem um estacionamento decente pra carro, eu fui de carro todos os dias, legal. Sim. Mesmo assim, quem fosse de ônibus, a pé, enfim, precisasse esperar na fila pra entrar, não esperava mais debaixo do sol. Eles armaram uma estrutura dentro do estacionamento coberto. Ou seja, excelente pro público, né? Então, mesmo se tivesse 3 horas de fila, iam ser 3 horas de fila sem o sol. Ótimo. Só que pra chegar até a Comic Con, eles armaram uns tabladinhos, o que eu achei bom, que era melhor do que ficar no barro, porque choveu, né? Mas e com teto, né? Então, mesmo pra andar até lá, a gente não tomava sol na cabeça de novo. Porque eles armaram uma estrutura, uma tenda gigantesca, vamos colocar assim. E com esse tabladinho. Só que, tinha que andar. Muito. Mas tinha que andar. E aí andava. E andava. Então, assim, isso foi uma parte ruim, mais uma parte ruim que dá pra entender. Seria muita cretinice da minha parte eu ficar criticando isso, sendo que eles fizeram o melhor da parte deles lá, que eles poderiam ter feito, porque eles colocaram até caixas de som, assim, pra rolar música nesse percurso, né? Pra você se animar e tudo mais. Mas você tinha que andar, isso é fato. Andava pra caramba. E esse espaço, acredito que vai ser usado talvez ano que vem, ou talvez, não sei como que tá em pé a obra, mas imagino que eles devam usar isso pra próxima, né? Na coletiva de imprensa, né, eles falaram o seguinte, eles falaram que o ano passado foram 90 mil pessoas, né, e esse ano a previsão é de 120 mil pessoas. O espaço aumentou consideravelmente, a gente pode ver que tinham stands maiores. O artist, ele que não dava pra andar, porque o corredor era muito estreito. As mesas eram estreitas e aí formava fila e não dava pra andar. Esse ano tá perfeito. Esse ano que vem, se não aumentar, mantém o que tava esse ano, porque tava perfeito, cara. Mesmo com as filas gigantescas, nenhuma mesa, por uma fila gigante, atrapalhava a mesa do colega ali, por exemplo. Então, eu achei muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A praça de alimentação aumentou muito. Tinha os food truck lá, lá fora, né? Aí entra só um detalhe, porque eu tô operado, né? Então eu só posso comer algumas coisas mais saudáveis, assim. E não tinha opção pra mim. Não, assim, né? Era pizza, era. Aí tinha um quilo, até eu poderia comer o quilo, só que era um preço fechado. Tipo, eu tô comendo 150 gramas, eu como muito pouco. E aí o quilo era o preço de R$45 fechado, sabe? Falei, eu não vou pagar R$45 pra comer 150 gramas. E aí eu fui lá tomar um suco. Aí tinha um lugar que vendia suco natural que não passava cartão. Tipo, cartão de débito, saca? Aí eu descolei R$10 pra algum amigo lá e pra comprar um copo de suco de R$10. Mas aí também não tem o que fazer, né? A gente tá refém, né? Aeroportos, esse tipo de lugares. Até lembrando que, acho que eu já até falei isso com outro convidado, mas assim, o pessoal dos stands de comida não é culpa do evento, né? Não é culpa do evento. Então assim, se eles estão servindo mal, se o preço tá alto, se tem pouco funcionário, aí infelizmente não é culpa do evento, é culpa da loja ou do estabelecimento que não levou e não se preparou. E aí entra num ponto que eu acho muito interessante. Os stands, as lojas, precisam se preparar e crescerem com a Comic Con. Não adianta, igual a Comics, que se, tipo, manteve aquele padrão. Se eles crescerem, se eles entenderem que pode criar uma estrutura melhor, que vai ser melhor pro público, isso vai resultar mais fluxo e mais venda pro próprio stand dele. Tem uma loja que chama Legião Nerd. Eles vendem muito Pop Funko, né? Então, os bonequinhos cabeçudinhos e plaquinhas. Eu achei muito interessante porque eles aumentaram, entenderam isso, aumentaram a estrutura de um ano pro outro. Eles eram só um standzinho do balcãozinho com os Funko atrás e virou um stand fechado de vidro, bonito, legal. Eles venderam todos os Funkos deles. No sábado não tinha quase nada de Funko. Eu entrei lá, peguei só uma fera lá do Bela e a Fera, que colecionam, né, Funko. E aí eu falei, cara, cadê o resto? Eles, mano, vendemos tudo. Acabou de chegar um lote de 200 e foi igual água. E amanhã fudeu, porque eu não tenho mais nada. Tipo, domingo eu voltei lá, o cara tinha mais uma meia dúzia. Eu acho que, juro, tinha uns 10 bonequinhos lá. Esse cara ganhou muita grana. Porque ele vendeu todo o estoque dele. E aí, porque ele se estruturou. Você ia no caixa, em vez de ter dois peão lá, tinha uns 10, sabe? Era apertado pra pagar, assim, mas tinha, entendeu? Você não pegava a fila pra pagar. Talvez pra entrar no stand, porque era um stand limitado, tinha uma certa fila, mas pra pagar era muito rápido. E mesmo a fila pra entrar no stand era rápida. Então, esse cara, sim, se estruturou. Ao contrário de um, que eu não lembro o nome, eu acho que era Toy Show, que é um stand vermelho, que tinha um Homem-Aranha pendurado, assim. Sim, do lado, sim. Esse eu olhei, mas eu não entrei nesse. Porque não dava pra entrar. Eles fizeram um labirinto e limitaram a entrada e saída. E não tinha como ter um fluxo. E tinha um ou dois caixas. Tipo, eles precisam entender que pra você estar numa Comic Con, você não tá no Anime Friends ou um evento menor. Você tá no maior evento da América Latina voltado pra cultura nerd. E tem o peso e a estrutura de uma Comic Con. Então, esse tipo de loja que vai vender, eles precisam pensar em estrutura e fluxo. Não adianta montar um quadradinho, limitar a gente pra entrar e pra sair, porque isso é óbvio que tem tanta gente que todo mundo vai consumir tudo. Mas a experiência pro cara é escrota. E a Comic Con é justamente o oposto. Eles pensam, por exemplo, a credencial, eles colocam uma figura bonita na credencial pra quê? Pra virar uma credencial colecionável. Colecionável. Olha o pensamento dos caras, entendeu? Então, a estrutura esse ano melhorou, na minha opinião, muito, muito, muito, mas os stands precisam acompanhar. A gente tava conversando, por exemplo, da loja da Comics, que é uma bosta. A editora Aleph também vende livros e quadrinhos, né? E tinha um stand aberto, com um fluxo de gente no meio do stand. E diga-se de passagem, pra mim, o melhor stand, assim, do ponto de vista de expositor, a hora que tocava a música. Exato, e tinha atração no stand. Assim, o stand era baseado naquele bar do Star Wars, né? Eles trouxeram a bandinha, e a bandinha fez uma banda de jazz, mas que criou uma releitura da musiquinha que vale a pena ser dito, e você que vai editar, coloca... põe Cantine, time de Star Wars que você acha... É Mose Eisley Cantina, se você quiser procurar. É o nome da cantina. É que eu achei como eu tava lá. Botei Star Wars Cantina, você acha. E tema, né? T-H-E-M-E. E aí eu achei a musiquinha lá. Enfim, eles fizeram uma releitura. Eu fiz música, né? Então eu gosto muito. Toda hora eu passava lá só pra ver o showzinho. E o stand era legal e era o stand aberto. De livro. E eu duvido que eles tiveram quantidades imensas de roupa. Por quê? Porque tinha segurança, meu. Contrata dois negros que vai ficar no canto do stand sem atrapalhar ninguém pra ficar de olho no fluxo. Entendeu? Vai na 25 de março, as lojas que ficam abertas são assim. É um mar de gente, mas os caras têm segurança pra ficar de olho. Pra não ter o roubo, né? Aí, cara, o stand bombou. Foi muito bom o stand da Aleph, foi muito legal. Então, esse pensamento de crescimento junto com o evento é muito importante. E a última coisa que eu tenho pra falar de estrutura de evento, que eu acho interessante, é, por mais que você sente que eles aumentaram a metragem, né? Agora ficou muito maior... E ficou lindo, mas mesmo assim você sente que o espaço ficou pequeno para uma Comic Con. Eu digo isso porque a quantidade tá enorme, assim, de gente. No sábado... Isso que eu ia falar, eu não fui sábado e domingo, sexta tava ok, mas sábado e domingo, pelo que eu ouvi falar, tava insuportável, assim. Tá, não dava pra andar, não dava pra andar. Então, aí você vê, então pega essa estrutura, aumenta o espaço, aumenta um pouco a área de corredor entre estandes e outros, pra pelo menos ter um fluxo de pessoas, né, pra aumentar essa área de fluxo, porque sempre tem um filho da puta na sua frente que vai parar. E aí, eu não paro, eu atropelo, entendeu? É complicado. Aí, eu fiz minha tática, por isso que eu falei, eu tô, acho que, calejado de Comic Con, porque eu comprei tudo, eu levei as malas na quinta, na sexta, andei com as malas, mas no sábado eu só levei a câmera, uma câmera pequena, e não fiquei levando coisa. Mesmo assim, você sai muito saco, e domingo o idem. Domingo eu não levei nada, nem câmera, mas saí cheio de saco, né, porque eu comprei os bonecos. Mas não daria pra levar essas malas nesses dias, sabe? Uhum. É furada. E aí, se vai crescer, né, lá, e parece que a BGS, essa área nova que eles estão construindo... Vai ser usada já na BGS. Na BGS 2016, que é um evento muito bom também, adoro, vou em todos os Mas dias. Que tem o mesmo problema de mega lotação sempre, né? Cara, esse ano não teve. Não esse teve? Esse ano, por quê? Porque eles pegaram um pavilhão ao lado lá no Center Norte, e aí... Por exemplo, isolou o stand do YouTube lá no canto do pavilhão, onde ficam os youtubers lá famosos. Então a galera ficou amontoada lá. E mesmo no sábado, que tinha bastante gente, em nenhum momento, tipo, eu tinha que atropelar pessoas pra conseguir andar, sacou? Uhum. Então a BGS é um outro evento que eu tô calejado, mas eu acho que em termos de estrutura, eles já sabem como fazer, sacou? Então eles... já tem a ciência ali, a inteligência de montar. Óbvio que eu não vou ficar uma hora em fila pra jogar 5 minutos de videogame, mas eu acho que é um grande evento também. Enfim, então se ocupar maior o espaço, abrir mais espaço entre stand e outro, né, os corredores serem mais largos, eu acho que isso vai ser muito benéfico pra gente como público, né? E aí tem as coisas, assim, pra finalizar. Eu acho que tem os detalhes, assim, né? Que isso torna a Comic Con legal. Então, eu tô andando assim, de repente, olho pro lado, tá o produtor do J.J. Abrams, que fez Alias, que fez Lost, que fez Star Trek, e agora tá fazendo Star Wars. O cara é produtor de Star Wars, passou do meu lado. Aí eu, hi, sir, oh, excuse me. Meu português pequenininho, né? Português pequenininho, eu falei assim, eu falei, posso tirar uma foto com você, né? Na verdade, eu falei assim pra alguém, aí eu falei assim... My English is very bad. Ele, oh, no, it's better. It's better. My Portuguese. Oh, aí virou uma mulher e falou assim: ele falou que é melhor que o seu português. Eu falei, você é tradutor? Ele falou, sou. Eu falei, então fala que eu quero tirar uma foto. aí eu tirei uma foto com ele. Então, tá ligado? Isso é um cara obscuro e que não é anunciado na parada. E, porra, tirei foto com o produtor de Lost que tá produzindo Star Wars, o novo, porra. Então, isso é foda, sabe? E aí, só eu achei esse cara lá. Porque ninguém sabe quem é a face do fulano, entendeu? Isso é demais. Os cosplayers, esse ano eu não achei tão bom quanto o ano passado. Achei que o ano passado tinha mais variedades. Obviamente que domingo tava melhor por causa do campeonato que teve, né? Que rolou. Mas porque eu não aguentava, assim, a cada 10 cosplayers, 9 era ou Coringa ou Arlequina. Então, eu vi, ó, só de cabeça, assim, eu vi um Darth Vader muito foda, que ele era gigantesco e ele andava... atrás dele com o Stormtroopers e o Boba Fett. E bacana. Tipo, eles andavam, a galera abria. Porque tava intimidador de fato, sacou? Eu vi um Sandman com a... acho que é Delírio, né? Que é a menina com o balãozinho, assim. Tava muito legal também. O Mr. Satan tava muito bom também, o cara, Mr. Satan. Então tinha os criativos, sempre tem, né? Umas pessoas legais, assim. Mas, cara, 90% Arlequina e Coringa e... Puta, tava um saco. Vocês terem uma ideia, na sexta-feira teve uma hora que o Pelota virou pra mim e falou: cara, eu não aguento mais a Arlequina. Era sexta-feira. Eu não aguento mais a Arlequina. Cara, e tinha uma gordinha de Arlequina lá que ela queria incorporar o personagem. Eu juro que eu quase dei um soco na cara dela. Que ela ficava meio que mexendo no cabelo das pessoas, sabe? Aí, tipo, a galera zoando. Pra quem não sabe, eu tenho um projeto chamado The Other Side Project. E é um projeto de... Vai estar linkado também. Isso, é um projeto basicamente que a gente faz fashion clip com cosplayers, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente também detestou aquela brincadeira que o Pânico fez, mas tem um porém pra falar aí em relação a esse negócio do Pânico que deu, que eles foram banidos da Comic Con, né? Para sempre. Que é difícil a gente colocar o nome do Pânico em cima disso, porque... Esse cara que gravou e que fez essa bosta, é ele que deveria ser responsável por isso. Porque o Pânico é difícil, né? Porque você tem um cara, tem um louco, tem uns idiotas do Pânico, tipo esse cara, o Vesgo. Os caras são idiotas, mas você tem grandes humoristas como o Eduardo Stablish, o Carioca, saca? Então eu não gosto de pegar a família inteira, sabe? Colocar no mesmo saco, entendi. Colocar no mesmo saco no erro de um. Mas o que a menina tava fazendo com as pessoas que não queriam, puxando cabelo, relando, sabe? E sendo inconveniente, assim. Só que não tava gravado na televisão, né? Essa menina, essa também devia ser banida pra sempre. Porque ela fez coisas igual ou pior, sabe? Uhum. Então, é complicado esse tipo de situação, as pessoas inconvenientes. Então, o meu ponto chega a ser até um pouco pesado, assim, mas quando... Assim, se não ultrapassa o limite para um lado, não ultrapassa para o outro também. Exatamente, isso mesmo, mando tá com o pau. E por último, eu queria falar de pessoas, assim, né? Eu achei que o ambiente estava muito bom. Eu não vi uma confusão. Eu não vi uma treta, um princípio de discussão, qualquer coisa assim, sabe? Até aconteceu, a gente sabe que teve nos stands, em algumas filas. Sim. Mas assim, nada que, pelo menos eu também não vi nada, não cruzei com nenhum tipo de confusão, nada disso. Cara, sabe por que eu não pego fila? Porque se às vezes eu... Puta... Tá lá a fila do... Sei lá, alguém que eu acho muito foda. Deixa eu pensar. Tá lá, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen é um cara que eu pegaria uma fila de 3 horas pra tirar uma foto. Uhum. Mads Mikkelsen tá lá. Pá. Aí eu tô lá na filinha pra tirar foto com o cara, né? Então, óbvio que esses caras... quem é ator, assim, vai de meet and greet. Aí é uma fila com um pouco mais de organização, mas... A galera demorou 3, 4 horas pra pegar, mesmo pagando R$400, uma foto lá com o Misha Collins, lá, o do Supernatural, né? Mas então, aí a galera lá e falou assim, vai ter o Mads Mikkelsen e vamos lá. Só pros nossos ouvintes, é o ator que faz o Hannibal, a série. Ele é o Hannibal da série atual. Mais recente, Isso. Que eu sou sempre massacrado pelas pessoas que não entendem. De audiovisual, não entendem de atuação. E fica falando, porque ele eu falo, é um Hannibal, diferente do Hannibal que a gente vê, aquele Hannibal insano, né, que tem no Silêncio dos Inocentes. Uhum. Esse é um Hannibal mais classudo, é um Hannibal mais crível, sabe? É um Hannibal que as pessoas compram mais. Não aquele Hannibal insano psicopata, entendeu? Esse é um Hannibal mais sociopata. Então, enfim, aí vai entrar... Eu tenho até o cast lá de Hannibal que a gente fez, né? Que ficou muito bacana. Eu não terminei devido à minha operação. Mas, enfim, já tô divagando. Estou lá na fila de braço cruzado esperando. Aí vai, eu olho pra frente. Aí chega aquele amigo, já, sabe, entrosando com outro amigo ali na fila e ficando. Claro, vai dar treta na certa. Eu não vou. Eu já tô ali há 2 horas. Eu vejo o filho da puta entrando. Eu vou entrar lá e vou sair no soco, entendeu? Porque isso não tá certo, é que é uma questão de respeito e de bom senso. E isso a gente sabe que as pessoas não têm. Não têm bom senso e não têm esse tipo de respeito, entendeu? E isso é uma questão moral e a gente não tem essa educação moral pra fazer esse tipo de coisa. Inclusive eu, porque eu dei muito quadrinho na mão das pessoas pra fotografar. Mas eu não fiquei esperando, entendeu? A pessoa já tava lá na boca e já, fotografa esse bagulho aí pra mim. Entendeu? E eu tô me incluindo, né? Eu não tô falando dos outros como se eu fosse melhor. Não, eu sou igual. Enfim, então eu não pego fila por causa disso. E o que puxa esse negócio de fila de famosos, que é o meet and greet. Teve a patifaria, aí eu vou falar que eu achei muito patifaria dessa história do Frank Miller. Anunciaram o cara, e o Frank Miller veio, e o Frank Miller isso, e o Jim Lee, e o Frank Miller aquilo. Falei, pô, legal, né, vou autografar meu Cavaleiro das Trevas, né. Meu, e assim, foi uma desorganização, isso é a única crítica de organização que eu faço. A desorganização foi, assim, um absurdo, foi de chorar mesmo, sabe, porque... Eu não cheguei nem ver o Frank Miller. Eu não vi o cara. Não vi. Tipo, a Evangeline Lilly tava lá autografando e eu vi ela lá autografando. sabe? Uhum. O Misha Core estava falando no fundo, eu vi ele fazendo isso, sabe? De longe, assim, mas eu vi. Esses caras eu nem vi. Por quê? Porque esses caras ficou numa incógnita, como é que vai ser, como é que vai ser a organização, que não sei o que lá. Só pegou o bilhete pra autografar o cara que dormiu, passou a madrugada lá. E o cara autografou 45 quadrinhos num dia, sabe? Tudo bem, o cara tá moribundo, quase morrendo, mas cria uma organização direito, explica a coisa direito. Eu é porque ninguém sabia como é que ia ser direito, aonde que é. Tipo, eles até falaram, olha, no lugar tal, tá, é na região dos autógrafos e fotos. Aí teve correria, a gente sabe que teve de confusão nessa fila, o cara tem que ficar o evento todo sentado numa fila que nem é a fila oficial, porque não monta a fila oficial. Aí chega o cara e quer entrar na fila, cara, isso foi uma confusão feia. Nossa, total. E aí eu entro num ponto que é uma ideia que eu tive, né? Talvez não fui só eu, só que eu não vi ninguém falando nisso, né? Uhum. Que é, por que que não faz um meet and greet com esses caras? Exatamente. Porque eu duvido que... Mano, cobra o que tiver que cobrar aí, nem sei. Não, assim, se ele ia, digamos assim, vamos dar um exemplo. Se ele ia fazer de graça, que o evento cobre, vai, R$50 pelo processo de imprimir uma senha e não sei o quê, mas tipo, cara, R$50 abre a fila no começo do evento, o cara vai, compra e tá lá com a senha dele. Não tem confusão. Cara, eu acho que tinha que ser estilo meet and greet mesmo. Então, por exemplo, o cara vai lá, ele vai me cobrar. A galera cobrou R$400 pra tirar foto com o Misha, né? Isso. Então, vamos botar, ó. Fazer uma fotinha e o cara assinar o Frank Miller vai dar, sei lá, R$800. Vou botar o dobro. Beleza. É o Frank Miller. Uhum. Frank Miller. E aí, cara, eu duvido que não ia ter nego pagando. A gente vai vender 150. Ok, 150 pessoas, tem certeza, vai pagar R$800 e vai ter a certeza que vai ter essa parada. A partir do momento que pagou, é um compromisso absurdo. Sim. Entendeu? Porque fica naquela de fila, não sabe se vai, não sabe se não vai. Aí chega lá, barra o cara na hora, mas o outro que passou na frente. Total. Então, meet and greet pra esses caras. Vamos ser um pouco inteligente, né? Pelo amor de Deus. Porque é melhor que ficar essa desorganização, absurdo. E assim, fora tudo isso, eu acredito que é um evento, foi o melhor evento do ano. Tem nem que falar. Mas não tem nem... Nada perto, nada chega perto. E esse ano eu fui, hein? Esse ano eu participei de coisa, hein? Caralho, eu acho que em todos os grandes eu fui. Fui no Anime Friends, fucking Friends. Eu fui na BGS, que foi legal. Fui no FIC, que é bem voltado ao universo de quadrinhos nacional. É bem okzinho o evento, sabe? Eu fui em evento pra dar com pau esse ano. E assim, encerra bem com a Comic Con. E aí, só pra dar uma passadinha de leve em compras que eu fiz... Vamos lá. Né? Bom, eu comprei quadrinho para caralho. Comprei... E até bom que você já dá indicação pros nossos ouvintes. Isso é uma coisa que eu ia pedir. Porque daí os nossos ouvintes querem saber o que a gente comprou, querem conhecer coisa nova, você já tá ajudando também ele. Eu acho, cara, que eu posso indicar bastante coisa. Porque por mais que a galera compre muito quadrinho nacional, né, autoral e tudo mais... Eles falam um pouco, eu sempre uhum. falo um pouco. Então, por exemplo, eu vou começar indicando o Luciano Salles, né? Que é o cara que eu mais gosto. Eu achei ele muito bom, de verdade. A gente fala da crise e do Crumbin, né? Uhum. Ele fez aquele penadinho da MSP. Só que eu gosto muito dos quadrinhos A2 que eles fizeram. Sim. Que é muito divertido, é muito engraçado. As pessoas, eu indiquei pro amigo, ele comprou os três. Ele falou, cara, eu li numa sentada, assim, é muito bom. Principalmente o 2, né? Eu uhum. falei, cara, concordo com plenitude. Eu vou indicar algumas coisas, eu não li ainda, mas são projetos que eu apoio no Catarse, que eu conheci e que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, tem A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Esse é um quadrinho que eu não vi ninguém pegar. Ninguém dos meus amigos apoiando no Catarse, que eu acho muito interessante. Pô, Fernando Pessoa é um puta cara, fudido pra caralho, e vamos dar, né? Vamos ser, né? Saída, mais uma coisa do herói lá que eu tava falando. Tem um cara também muito bom, diretor de arte, que fez um quadrinho bom chamado Don Juan. Eu não lembro, ele tava por algum stand que eu não vou me lembrar. Oh, meu Deus. E eu não lembro nem o nome do cara. Olha que legal. Como eu sou um bom cara pra indicar as coisas, né? Olha só. Olha só. Olha só. Eu vou voltar a falar de quadrinho daqui a pouco, mas eu vou falar das outras coisas que eu peguei. Eu peguei um xadrez do Mario, que eu tava louco pra pegar esse xadrez já há um bom tempo. E aí eu falei, puta que pariu, mano, esse xadrez sempre é muito caro, esse xadrez sempre tá R$300, R$350. Eu falei, não, não, não. E aí eu consegui comprar lá na loja, na Legião Nerd, Paga Nós, Legião Nerd, e, que é a loja dos Funkos lá, eu paguei R$150. Olha! Meu, vale muito a pena, meu. Pensando que aqueles, a galera pagou R$100 aqueles bonequinhos lá do McDonald's. Do McDonald's, é? Pô, R$150 e vem, é um tabuleiro xadrez com os bichinhos do Mario, meu. E é animal a qualidade da parada. Comprei Funko pra caralho. Funko eu comprei um monte, comprei esses do Star Wars, comprei, gastei uma grana em Funko. Não, aí eu fui fazer agora as malas, as caixas, né? E eu coloquei, eu falei, caralho, como eu tenho Funko, vai tomar Funko. E a gente vai pensando, né, que vai gastando pouquinho, pouquinho, pouquinho, né? Quando, meu, vai somar essa porra. Caralho, bicho, é uma grana. Ganhei muita coisa, viu? Ganhei camisa. Olha. Ah, nossa, eu ganhei uma camisa, por sinal, né? O cabeça é um incompetente, vamos Caraca. Falar assim. Porque eu não falei fui cabeça... competente. Na verdade, a história foi o seguinte: o Pelota ele tem um mel e ele tem um sex appeal que eu realmente não consigo. Não consigo entender. não consigo chegar nesse nível. Eu tenho a confiança. Essa pode que ser, é. Pode essa, ser. Eu chego com confiança. Eu não falo titubeando, eu falo na lata. Porque o que acontece? Minha esposa pediu uma coisa pra mim, né? Ela falou, na sexta-feira, falou: tem como você trazer um pôster da Jessica Jones, por favor? Eu falei, claro, meu amor, vou levar o pôster da Jessica Jones pra você, porque você é meu amor, você é a mulher da minha vida, você é a pessoa que eu vou casar e ter filhos, que na verdade eu já casei, né? Ah, sim. Mas, só falta ter os filhos, né? E aí eu falei, cabeça, por favor, você poderia, eu estou aqui com a bolsa do Digão, né? A mala do Digão e um monte de coisas minhas, né? Poderia, por favor, ir lá no stand da Netflix e pegar um pôster da Jessica Jones? Uma coisa tão simples, né? E aí ele me vai. E voltou, mano, tá muito foda, Shaq, não sei o que lá, e tá treta, e tá zica, e não sei o que lá. E, poxa, tudo bem, né? Faz parte, né? Ok, valeu, amigo. Você é muito amigo, amigo. Valeu. E aí, beleza. Aí teve uma hora que ele virou e falou assim, vou lá tentar de novo. E, beleza, valeu, ó. Cara, né? O cara tá empenhado, né? Foi lá. Voltou, mano, tá muito treta, não dá mesmo, que não sei o que lá. Beleza, ficou nisso, né? Aí no finalzinho eu falei, mano, vou eu tentar isso. Minha esposa só pediu um raio de um pôster. Não é possível que eu não vou conseguir um pôster. Não, vou pegar esse pôster. Puta que pariu, pôster do caralho. Aí, cheguei lá pra mulher e falei, olha, escuta, né? Joguei a ideia, dei a letra. Ela voltou, só falou assim, só um minutinho. Ela voltou. Ela não só me deu um pôster, como me deu uma camisa também da Jessica Jones. Assim, eu não pedi a camisa, pedi o pôster. Mas é que eu joguei o meu charme, né? Meu charme foi... Inacreditável. E aí eu voltei a cabeça, seu filho da puta. Eu gostaria de ter metade desse charme. E aí eu consegui, olha aí. Eu ganhei muita coisa, eu ganhei muita coisa. Eu não vou lembrar. É que, cara, a gente chegava tão cansado. Aí por isso que eu aconselho vocês escutarem lá no Dois Quadrinhos, lá, assistir o vídeo. E lá tem um dia a dia e tá. A coisa tá mais fresca na cabeça, né? Ah, eu ganhei um baralho de Magic, eu lembrei. Você ganhou? Ganhei. Eu fui lá, falei assim: como é que é? Eu trago minhas cartas pra jogar, vocês oferecem? Ah, não, eu tenho essas cartas aqui, né? Falei, ah, legal, né? E vocês não estão dando nada? Aí eu falei assim, escolhe um pôster aí, eu sou mó fã de Magic. Pô, eu queria, né? Jogar lá, não sei o que lá. Aí eu falei, tem essas caixinhas aí pra guardar? Vocês estão dando as caixinhas? Falei, não, estou dando um mini baralho aqui. Eu falei, como assim? Calma aí, mano. Eu já intimidei, esse foi na intimidade, eu já intimidei, né? Mas só, eu falei... Eu seguro os posters, não vou roubar não, não preciso de poster não. Aí ela foi lá dentro, pegou e veio e me trouxe baralho, me trouxe um outro poster, me trouxe uns... Como é que chama aqueles que botam na mão? Broche? Tipo um broche, né? Uhum. Me deu uns 4 broches. Mano, eu tava com mel mesmo, velho, não sei o que aconteceu. Você tava... Eu acho que é nas suas camisas. As suas camisas, elas causam um efeito diferente nas pessoas, eu acho, pelo acho que pode ser. Dei entrevista, dei um monte de entrevista lá. Olha hoje aí. Hoje saiu uma, eu fiquei decepcionado, porque eu falei tão bem, assim, foi tão produtiva. Cortou sabe? Tudo. Tipo, mano, saiu só assim, tipo, foi naquele canal Põe na Roda, aquele, do, aquele canal que é do seu time lá, a cabeça. E aí ele pegou, saiu só assim, qual o pior vilão, né? Aí cada um falou, aí só apareceu assim, falando assim, Cunha. Que isso, cara? fiquei tão decepcionado, que porra, eu rendi tanto, mas tudo bem, né? Na sexta-feira o Pelota também aproveitou um show do Hermes e Renato. Meu, isso a gente não, eu acho que ninguém vai falar isso, porque só a gente assistiu. É, né? Então. Você ficou lá jogando guitarra lá, você ficou, pô, você ficou uma hora lá jogando guitarra. No estande da Mix. Digão. É, porque a gente tava esperando o Digão. Isso. É, aí a gente tava lá esperando o Digão, aí o Cabeça ficou lá jogando Guitar Hero, e, olha, não tinha fila nenhuma. Aí entra a questão da fila, né? Aí não tinha fila. E aí começou um show do Hermes e Renato com o João Gordo, cara. E foi hilário. E aí eu e o Load, do Load Comics, meu, a gente se cagava de rir. Foi muito engraçado. O Joselito, mano, saindo do bico e quebrando coisa na cara dos outros. Cara, como foi engraçado. Aí o Bossa lá, pela Comic Con, velho. Nossa, que da hora, velho. Quero muito boneco, meu. Mano, eu chorava, mas eu chorava de rir. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Esses estão andando do nada. Tem um show do nada. Meu, foi muito foda. Muito foda. É isso. A Comic Con é isso que é legal. Estão andando do nada. Tem umas cenas hilárias, assim. E o legal é. E eu vou reafirmar. Eu encontrei tanta gente. Mas tanta gente. Mas tanta gente. Mas tanta gente. Mas tanta gente. Que, cara, é impossível eu ficar falando aqui. Por último, o que eu acho legal falar é assim, compra a Comic Con já pro 2016 quando sair, né? Que já tem a data até, no comecinho de dezembro. Vale muito a pena. Se conseguir os 4 dias, vale os 4 dias, né? Cara, eu vou fazer igual eu fiz esse ano. Eu acho que o ano que vem eu vou conseguir os 4 dias de imprensa, né? Mas mesmo assim eu já vou comprar. Eu já vou comprar os 4 dias. Aí, caso eu consiga os 4 dias, eu peço estorno lá, reembolso. Reembolso, é. E esse ano foi bem bosta esse negócio de reembolso, porque eu ganhei 2 dias, eles não reembolsariam 2 dias. Eles reembolsariam integralmente. E aí eu só poderia ir, entendeu? Aí eu falei, meu, foda-se, vai, pau no cu. E aí, mas ano que vem eu vou fazer igual. Mas como eu fiz cobertura, né? Fiz tanto lá no canal do Dois Panos quanto do Tô Com Fome. Eu ainda não editei o vídeo, vai sair provavelmente semana que vem. Então eu acho que eu consigo. De qualquer maneira, é um evento que é imperdível, cara. É assim, é coisa pra você juntar dinheiro o ano inteiro pra ir com grana. Ir com grana. Aliás, primeiro vai. E aí, segundo, se possível, vá com grana. Isso. E terceiro, se possível, vá com cosplay. É. Eu vou de cosplay, eu já vou deixar aqui compromisso. Vou assumir um compromisso aqui no Projeto X. Que eu vou de provavelmente de Elsa do Frozen. Ou de barba. Ou de barba. Ou de Misty do Pokémon. Misty do Pokémon é bacana. Eu vou de Misty. Algum dia eu vou de Misty do Pokémon, porque é fácil também, né? É só um short suspensório e camisa amarela. E peruquinha laranja, né? História. Eu vou arrumar. Eu vou pedir pro Leon. Leon é um dos maiores cosplays do Brasil. O cara é foda. E ele vai me ajudar a fazer o meu cosplay da Misty do Pokémon. Que eu vou frequentar agora uns eventos de Misty do Pokémon pra gravar. Então fica aqui compromisso no Projeto X do Pelota. Vamos cobrar. Cobre. E eu gostaria de ser mais convidados pra participar desse podcast fatídico aqui que nunca sou pro convidado. Eu sou editor profissional de vídeo. E eu sou formado em música e produção musical. E eles me fazem um podcast de edição e não me convidam. Mas tudo bem. Que tudo absurdo, bem. Né? Mas eu não tava envolvido. Aí fica falando um monte de merda aí. Fala. E aí depois, né? Cadê a propriedade? Cadê alguém pra falar de verdade dessa coisa? Mas tudo bem, tudo bem. Ok, né? É isso aí. Mas cabeça. Não vem aqui na minha casa. Tudo bem. Mas então, Pelota, aproveitando que você já falou da sua formação profissional, da onde você vem? Faça o seu jabá. Eu vim da barriga da minha mãe. Ah! Tô brincando. Então, é o seguinte, eu sou um cara que eu tenho uma veia criativa grande, sério. E eu sou aqueles caras que sempre estão incomodados. Incomodados com o quê? Porra, Gustavo, eu tô incomodado com a vida, eu tô incomodado com tudo. Eu tenho uma produtora de vídeo e eu faço muitos vídeos. Eu estou fazendo 12 vídeos simultaneamente esse final de ano. Por isso que eu estou cansado e fudido de trabalho e com essa voz. Final de ano, todo mundo quer fazer propaganda, todo mundo quer fazer não sei o quê, né? É, Não, de fato, eu não posso reclamar porque é meu ganha-pão. Se eu tô trabalhando tanto, eu sei que isso vai render bons frutos, financeiramente falando. Sim. Porém, começo de ano já é a paradeira, né? Já não tem tanta movimentação, exatamente, quanto final de ano. E aí, eu resolvi fazer um site mesmo, né? Que chama Tô Com Fome. E aí, no Tô Com Fome, eu fiz o Tô Com Fome Cash, que durou aí 90 episódios. E aí, eu parei com o podcast porque estava sem tempo. Porque, né? Eu trabalho pra caralho, ainda mais agora que eu estou com 3 empregos, assim como o Julius. Olha aí. Eu tenho 3 empregos, fora isso, eu tenho que editar, né, meus freelancers, né? Então, eu trabalho muito e eu tive que parar com o Toco Podcast, o que eu pretendo retomar o ano que vem, em outro formato. E aí, se você sentir a evolução do Toco Podcast, ele começou como todos os podcasts, né, uma bosta, e foi melhorando, evoluindo, inclusive os formatos, né? Era um podcast, no final, bem maluco, assim, a gente fez uns 4 programas bem diferentes, o que funcionou muito bem com o público, só que não dá, é inviável em relação à edição. Se eu arrumar um editor, eu volto com o Tô Com Fome Cast, né? O Cabeça até tinha um quadro lá. Foi. Mug tinha um quadro lá, muito legal também, falando de indicações de animes, né? E a gente tinha uns quadros malucos lá. Enfim. Então, agora a gente tá dando uma moral agora com os vídeos do Tô Com Fome. Então, clica aí no link aí embaixo, se você tá ouvindo por feed, entra toconfome.tv. Você vai ver que a gente tá fazendo muito vídeo, né? Vídeo semanal, então falando de quadrinho, falando de eu tô agora indo em alguns eventos, aí às vezes dá uma coisa na telha, eu faço. Eu tento sempre sair da mesmice, né? Eu deixo a mesmice agora com as outras pessoas e tento ser um pouco diferente, ou na maneira, passando às vezes a mesma mensagem de uma maneira diferente, ou passando ou de maneira diferente a mesma mensagem, enfim. Eu falei a mesma coisa. É isso aí, essa mudança que você quer. Você quer pontos de vista, você quer loucura, é isso que você quer. Não é loucura pela loucura. Não. É que eu gosto, por exemplo, eu fui no FIC. E aí, o que mais tinha lá é nego fazendo assim, pautas assim, mulheres no FIC, novidades dos quadrinistas, o que tem aqui no FIC. E eu cheguei lá e falei, galera, vou fazer aqui no FIC, mas não tem muito o que fazer, não. Tem que fazer, ó, fiquei isso aqui, mostrei lá as mesinhas, eu falei, ó, fora isso aqui tem esse palco aí, ó, acabou o vídeo, entendeu? Por quê? Porque essa é a impressão de uma pessoa mais comum, sacou? Não é aquele cara aficionado por quadrinho, porque meu público não é essa galera, o rato do rato do rato, aquele cara, sabe, o que vai a fundo, são pessoas mais comuns, assim, eu quero atingir essa galera também. Então, eu tô com fome, é isso. Eu agradeço aí o espaço que você abriu de novo pra mim, Cabeça. É isso. E por favor, acessem lá e se inscrevam no canal do YouTube pra acompanhar, porque a gente tá bombando mais agora no YouTube. Bombando, que eu digo, soltando mais materiais, projetos, e depois da mudança eu vou ter meu estúdio na casa nova. Olha. Vai ficar mais fácil pra gravar vídeos e podcasts. E eu vou voltar com o podcast, nem que for podcasts de que eu fazia antigamente, aquele minicast. Ah, o minicast era bem legal. Então, 10, 15 minutinhos falando de um assunto papum, opinião e tchau. Minicast é a certeza absoluta que eu volto em janeiro. Agora eu tô com o Fomecast, eu preciso de alguém pra ajudar a editar, mas agora eu arranjei o Mike aí, meu parceiro. Mas é isso aí, agradeço novamente. Por aqui, she's got the prettiest face, but a lack of education teachers gave her the A's, and all she's gotta do is flash a smile, and she's always gonna get away. E o nosso próximo convidado é o nosso querido Juba, lá do J-Wave. Tudo bom, Juba? E aí, cara, fazia tempo que eu não aparecia aqui. É verdade. Qual foi o último que você gravou? Foi Dorama? Não, depois do Dorama você gravou alguma coisa, não gravou? Não, o último que eu lembro realmente foi de Dorama, mas aqui também eu furei alguns convites, né? Fui chamado no Final Fantasy e não pude. Fui chamado no MSP e acabou que eu... É verdade, o MSP ainda você ficou sem fone, né? Exatamente, não, isso foi lindo, foi uma maldição maravilhosa, assim, mas estou de volta. Bom, então você está aqui de volta no nosso podcast especial. E fala um pouco pra gente aí, cara, o que que você viu na Comic Con, o que que você gostou, o que que você não gostou, o que que você pôde aproveitar de lá. Dá uma visão geral pros nossos ouvintes. Cara, o CCXP, eu, assim, acompanhei desde a primeira edição. E é muito interessante a evolução, né, das duas edições. E é aquela coisa que, tipo, você fala do impossível, né? Quando você abraça o slogan do evento, né? Foi épico, né? Está sendo épico e tal. Você não imagina que a gente esteja num evento que artistas como Jin Lee estejam andando ali. O Misha, né? Lá do Supernatural. Uhum. O Frank Miller. O Mark Wade, o Scott McCloud, a lista de artistas é muito grande, né? A Evangeline, né? Do Lost e do Homem-Formiga. Então, tipo, e do Hobbit. E do Hobbit também, né? Pra quem gosta. É, você sabe que eu nem citei exatamente por isso, né? Mas... Que isso, a Tauriel é uma personagem tão importante nos livros, né? Baixa a placa de ironia, agora a gente... vou guardar ela. Mas... foi um evento que eu sinto uma expectativa muito grande para ir, exatamente por causa disso. Eu nunca fui no San Diego Comic Con, ou em qualquer outro Comic Con em algum outro lugar do planeta, né? Na França, ou nos Estados Unidos. Mas eu acredito que seja o modelo mais próximo. Eu sinto um certo orgulho de cobrir o evento, né? Porque o D-Wave acaba indo como imprensa, né? Eu sempre tô indo lá pela equipe do D-Wave. E também tenho um orgulho de, tipo assim, de poder interagir, de conhecer, de conversar com jornalistas, de conversar com o pessoal dos stands. Então, o CCXP, pra mim, é uma grande experiência. Pra mim, todo ano, eu saio maravilhado pelos contatos que eu fiz, pelo pessoal que eu conheci. Padrinho Nacional esse ano arrasou. Eu gastei muito dinheiro ali na região ali dos artistas nacionais, porque tem artistas que eu conheço, tem artistas que eu valorizo, tem artistas que eu tenho uma certa admiração pelo traço deles. Então eu perdi não, né? Eu fiquei um bom tempo ali para poder conversar, conhecer. Teve gente que eu já gravei de Wave, então fui me apresentar e tal. Então foi... o CXP foi muito especial para mim, né? Bacana. O que você, assim, o que você sentiu de melhoria exatamente do ano passado? As principais melhorias pra você? Melhorias, eu achei que, tipo assim, o painel, por mais que esteja confuso a forma que os dois painéis foram feitos, eu achei que, assim, por eles estarem em dois lugares diferentes, facilitou muito. Uhum. A questão de stands, eu achei que está mais equilibrado. Tudo bem que a parte do Star Wars ali com o Netflix de frente foi meio desigual, né? Mas eu achei que em partes está melhor. Agora, a única coisa que eu reclamei, assim, eu acho que os stands estão muito perto entre si. E como todo stand você tem que fazer fila, né? Porque tem alguma atração, você vai tirar foto com algum ponto ali do stand, ou você vai interagir, ou você vai saber que lado que você está da força. Independente da atração, ou você vai entrar na piscina da Procurando Dory. Uhum. Então, independente da atração que você for, tem filas gigantescas. Eu acho que, tipo, os stands podiam ter um espaçamento maior pra fluir o público, né? Pra você não ficar se esbarrando em filas ali no meio. Que já é um erro que eu vejo, assim, a Bienal do Livro tinha esse erro. O BGS melhorou nisso, o BGS do ano retrasado tava com esse problema, esse ano já tava com um espaçamento bem maior. Então, eu acho que, assim, o evento tá perfeito, os stands estão perfeitos, as atrações estão perfeitas, falta um pouquinho mais de espaço pro público andar, né? E eu não sei, o CXP teve tanta coisa para falar que eu tô pasmo, assim, né? Eu ainda tô digerindo as coisas, então... O Zootopia, que a gente tinha parte de pipoca lá pra você pegar, mas eu achei genial o pessoal da Disney te dar os mascotes pra você tirar selfie com eles. A nave, né, do Star Wars, que tinha lá pra você subir pra tirar foto. O Deadpool. Até o Alvin e os Esquilos, né, que você cantava com a voz do Esquilos, tinha lá. No stand da Fox tinha o personagem do Kung Fu Panda se apresentando, vira e mexe. Ele subia no palco para se apresentar. de atração de final de semana teve o Snoopy, né, que infelizmente nos dias que eu fui não tinha. Então, o CCXP tinha muita atração bacana, muito, tipo, da parte japonesa, né, que a JBC ficou cuidando. Teve o autor do Another, o autor não, né, o desenhista de Another, que tava lá, que era extremamente simpático. A Panini, né, que fez uma palestra fantástica, né, com o Jim Lee e o Danilo Gentili, e depois, né, teve o anúncio de mangás, né, que anunciou o One Punch Man e o Vagabond. A Toei, né, que também acho que é a primeira vez que ela faz palestra, ela faz painel, e ela revelou Cavaleiro do Zodíaco Alma de Ouro dublado, né, passou o primeiro, e por falta de tempo ia passar o segundo episódio, mas não deu tempo. Então, é muita atração bacana. O Netflix arrasou, o Netflix anunciou agora que vai ter o dobro de séries originais de 2016, anunciou o filme do Marco Polo, anunciou Tigre e o Dragão 2, teve conversa com Jessica Jones e o Sense8, que deu suas polêmicas, né? É, teve confusão. Foi muito conteúdo para pouco tempo, né? O que eu acho que prejudicou eles, e eles não souberam driblar isso com o público, né? Não, e além disso, um pouco de assim, despreparo ou até desinformação por parte interna ali, né? Então, os outros painéis funcionaram diferente, aí quando foi funcionar nesse, os caras não quiseram deixar. Assim, tava meio... um pouco de falta de organização, principalmente nesse que deveria ser um dos maiores. Sim, né? Eu tentei entrar nesse. Esse foi o ó, não pelo Netflix, né? Tem um pessoal que culpou a Netflix lá dentro, mas a... Eu imagino que seja mais um pouco de organização do evento do que do Netflix em si. Então, da minha parte, o que eu posso falar é que eu estava na fila pra entrar... E aquela corrente lá, toda aquela fileira lá para poder entrar, muita gente deitou no chão porque o telão tava de frente, e aí tipo atrapalhou, sinceramente. Eu tive que fazer uma coisa bem deselegante, que eu tive que pular as grades ali para poder andar, porque o pessoal não queria deixar você passar para você chegar para poder entrar no painel. Então, é uma coisa que faltou staff ali para dar uma bronca no pessoal, porque se você está entrando numa fila, você tem obrigação de você estar andando com a fila, não simplesmente deitar ali no chão e filtrar porque está o telão ali na frente, e brecando as pessoas que realmente estão interessadas de querer entrar no painel. Então, talvez faltou alguma coordenação, alguma bronca ali para o pessoal do staff ir lá e levantar as pessoas, né? Tipo, não está certo a forma que foi feito. Lá dentro, pelo que eu fiquei sabendo, realmente foi muito conteúdo para pouco tempo, mais as mudanças de regras, né? Tinha a questão de todo mundo levantar para a fileira para fazer pergunta, da Netflix não teve isso. Teve a questão do conteúdo que não podia passar no telão, né? Então tinha o trailer do Demolidor lutando com o Justiceiro que não podia passar do telão de jeito nenhum. Então, infelizmente aconteceu isso. O G-Wave tem um bom relacionamento com a Netflix, a gente sempre recebe conteúdo, eles sempre interagem com a gente, tipo, quando a gente publica eles agradecem. Teve vezes que eu já errei em alguma informação, eles foram lá e mandaram a correção na hora, ou a gente antecipou alguma coisa, eles respondem ou eles agradecem. Então, o G-Wave tem um bom relacionamento com a Netflix, então eu ainda não tive a chance de conversar, saber realmente o que aconteceu. Mas todo o material pós-evento, fotos, a descrição dos painéis, tudo que a Netflix fez no CCXP eu já recebi. E até publiquei já lá no G-Wave. Uhum. Então, da minha parte, assim, de fora, né, como jornalista, eu só vejo elogios. Mas eu sei que realmente aconteceu essas críticas. Agora, é aquela coisa, né? É com os erros que a gente aprende. Então, é esperar ano que vem se vai repetir ou não esse tipo de coisa, né? Eu espero que não, né? Você falou um pouquinho rapidinho da questão da JBC. Você que tá mais nesse meio do lado oriental, você acha que tava legal e tem potencial para crescer? Ou você acha que o público não é o mesmo? Você acha que ainda existe uma segmentação muito grande entre o público da cultura pop ocidental e da cultura pop oriental? Não, eu acho que quando você é nerd, que eu não gosto muito que você limita, né, as coisas, mas quando você é fã de quadrinhos, não importa se você está consumindo oriental ou ocidental, Tipo, a maioria, acho que entre a gente mesmo, todo mundo consome material oriental e ocidental. Sim. E a JBC, ela teve dois anos bem diferentes. O 2014, ela fez palco com Just Dance, com apresentações mais vivas, eu diria, no palco. E aqui, esse ano, eles optaram por mais autógrafos, eles trouxeram o Yabu, eles trouxeram o cara de outros quadrinhos nacional, né, que eles estavam lançando lá. E aí, tipo, e o cara do Another, né? Então, eles optaram dar um foco maior nos artistas do que no público. Lógico que teve, assim, concurso de K-pop, que eu achei que meio que deslocou, porque a gente viu aquele templo, aquele cenário japonês e música coreana, você coisa, sabe, tem alguma coisa errada, mas falando sério, assim, a JBC, ela tá se encaixando ali, ela tem um bom relacionamento com o Omelete, foi até bacana que foi o Omelete que anunciou Akira e Ghost in the Shell, né, pro Brasil uhum. inteiro, né, mas eu acho que, assim, tem muito a tender, ainda não se encontraram, tem muito ainda pra se encaixar melhor com a proposta do evento, mas em relação do ano passado pra esse ano, eu gostei muito mais do stand da JBC, da proposta deles de autógrafos e tal, do que eles fizeram no ano passado. Então, eu acho que eles estão chegando no caminho certo. Na própria parte de vendas, né, eles estavam com boas promoções de mangás, quanto o mangá mais antigo deles, maior era o desconto. Uhum. Assim, parte de vendas, parte de autógrafos, eu achei que está ok. Talvez, o que eu falei, assim, tem o concurso de cosplay também, né, que tá, eles estavam cuidando também. Eu acho que, tipo assim, tem potencial. Eu não posso falar assim, o que falta? Eu não sei, porque, tipo, de cabeça, assim, olhando, eu não imagino, mas eu acho ainda que pode melhorar, sabe? Eu acho que ainda, eu ainda vou ser surpreendido com a JBC ano que vem, entendeu? Já que eles mudaram tanto de 2014 para 2015, uhum. pode ser que em 2016 seja algo ainda maior, ainda melhor, então... Eu aposto minhas fichas que eles estão encontrando o caminho deles lá no CCXP, né? Coisa que, por exemplo, assim, eu acho que falta na Panini. Não falo concorrência entre a JBC e a Panini na área de mangás e tal. Eu acho que a Panini, por exemplo, estava com um stand muito fraco de vendas de material. Tinha áreas ali dentro e, tipo, tinha muitas vezes que não tinha o que você procurava. Ou você não era bem atendido, alguma coisa assim. Então, eu achei que o stand da Panini no CCXP ficou devendo ao Anime Friends, ficou devendo ao Bienal do Livro. Eu já vi outros stands da Panini mais elaborados, mais sofisticados do que esse que eu vi no CCXP. Mas isso é meu gosto, né? Eu acho que a Panini já fez melhor em edições passadas, né? Certo. Você falou que você comprou algumas coisas de quadrinistas nacionais. O que você tem pra indicar? Se você pudesse indicar pra galera que tá escutando, o que você indicaria? Cara, eu vou te falar que, assim, eu comprei o Flash Comics, né, do Felipe, que uhum. é lindíssimo. Agora ganhou uma versão por editora, né, ganhou pela Tambor. Eu comprei o Pétalas, do Gustavo, que... Também eu achei o traço lindíssimo, eu tinha lido emprestado de uma amiga minha, e eu achei a história tão emocionante, e não tem diálogo, né? Uma coisa que, tipo, é muito difícil. É impressionante a narrativa da obra, então eu fiz questão de comprar e ter o autógrafo dele. Eu comprei tá tudo do lado da minha cama. eu comprei também o segundo volume da Vida com Logan, né, que é o Mundo do Nosso Quarto, que é o Flávio Soares, né, um vizinho meu, que ele mora no mesmo bairro que eu aqui. Olha. Eu, particularmente, assim, sou apaixonado pela história de vida deles e até por ser vizinhos, né, eu acompanhei muito do cotidiano lá, eu acompanhava às vezes porque era do lado do escritório que eu trabalhava, então eu olhava o dia-a-dia deles, e é bem o dia-a-dia que tá nos quadrinhos ali, no que o Flávio aborda. Então, eu comprei, assim, acima de qualquer coisa, para até matar um pouco de nostalgia, na época que eu trabalhava ali do lado, de acompanhar aquilo lá todo dia, né? De quadrinho nacional, teve também do Gustavo Duarte. Eu comprei também material dele, né? Até porque minha amiga queria o autógrafo dele no Chico Bento. Então, aí eu acabei comprando também. Ah, teve o do Rogério Coelho, que eu comprei o Louco, né? Lá do MSP. E acabei indo lá no stand dele, né? Pra pegar o autógrafo dele. Ele foi muito simpático. E a história, eu confesso que eu ainda não li, tá, né? É porque realmente a pilha de coisas que eu comprei é muito grande. Mas é, tá separado pra eu ler aqui. É, de material nacional, eu não vou lembrar tudo que eu comprei. Mas entre os destaques, assim, eu falo o segundo volume de Combo Rangers, que pra mim foi muito nostálgico de ter comprado. Eu gosto muito. Eu não peguei o segundo, não peguei. Mas eu gosto muito do primeiro. Eu gostava muito do antigo, eu tô muito curioso pra pegar agora o segundo. É, então, o segundo tem muitas, tem muitos flashbacks de 2000, mostra muitos Combo Rangers lá de 2000. Então, tá fechando o ciclo, né? E ainda tem uma brincadeira no final sobre agora vocês vão lutar com o chefe final, sabe? Então, sabe que é foda porque fica uma expectativa de falar assim, meu, vou esperar 2 anos por isso. Isso que é difícil, né? É, você sabe que, tipo assim, tem coisas que, por exemplo, o Frank Miller falou muito de Bones, né? Que ele falou muito do Jeff Smith, né? Que ele sugeriu que todo leitor tinha que ler. E tem alguns autores como o Felipe Nunes, que ele ganhou o HQ Mix esse ano, né? E ele lançou uma outra obra que foi no lançamento dele esse ano, que é o Dodô. E aí eu também conversei com ele lá e, tipo assim, ele também falou a mesma coisa, que muita coisa do trabalho dele é inspirado no Jeff Smith. Eu falei, putz... É Klaus, não é? Klaus, HQ? A primeira HQ foi Klaus, a segunda é o Dodô. E aí ele falou a mesma coisa do Jeff Smith. Eu falei, beleza, então vamos lá comprar o Jeff Smith, porque eu sempre tive Bone na minha vida. Só que antigamente eu lia naquela revista da Comics e era um preço ridiculamente alto, né? Então por isso eu nunca comprei, né? Então eu já li metade dele, eu tá valendo a pena. Realmente é uma história que me cativou muito. O pessoal do Universo HQ lançou o livro deles lá, eu também tô consumindo o livro, tô lendo uma entrevista de cada vez. E foi muito engraçado a ação que eles fizeram lá no CCXP, de cada artista que eles entrevistaram entregar o livro, né? Então, eu achei muito legal eles irem atrás do Mark Waid. Tem outros artistas que eles entrevistaram e estavam lá, e eles tiravam foto e postavam no Instagram deles, tipo, objetivo concluído. Então, muito legal a forma que o Universo HQ interagiu, né, com os artistas lá no CCXP, né? Então, de quadrinho nacional, realmente, assim, eu comprei bastante coisa, tá tudo espalhado aqui, mas eu queria ter comprado mais. Eu te confesso que teve horas que eu andava lá e, tipo assim, eu queria consumir mais do que minha carteira permitia. É, isso é um bom sinal, né? Quer dizer, é ruim porque a gente acaba ficando querendo gastar mais, mas é bom porque tinha muito material de qualidade, né? E isso era visível, tinha muita coisa. Você andava, assim, por exemplo, o pessoal do grupo do Penadinho, né? A Cris, né, e o Paulo, eles lançaram 3 livros lá do outro personagem deles e eu fiquei morto de vontade de comprar. Mas como eu já comprei o A2 faz uns 20 dias, né, que eu ganhei o A2, eu falei assim, pô, vou comprar no site deles e tranquilamente recebo depois, porque eles estavam com uma fila de autógrafos muito grande, não dava pra chegar neles lá. É que nem o Chico, né, que tipo... Eu fui tentar pegar o autógrafo do cara e a equipe lá falou assim, olha, como ele demora muito pra fazer cada autógrafo, você vai ficar esperando até depois das 22. Então, tipo, foi um dos motivos que eu não fiquei na fila até o final. Cada artista que tem ali, eu gostaria de ter interagido mais, ter conversado mais. Mas eu acho que, assim, a grande atração esse ano não foi nem os stands de filmes e tal. Foi o Quadrinhos Nacional. Pra mim, foi o que mais brilhou, assim, no CCXP, pra mim. É aquela sensação de quem não foi no FIC, né? Porque a gente... É. Eu gostaria de ter ido pro FIC, mas eu não me preparei financeiramente pra poder ir pro FIC do nada. Assim, nem só financeiramente, né? Preparar logística, né? De você parar tudo pra poder ir lá pro FIC, né? Finalizando então, Juba, que dicas que você dá pro meu ouvinte, ou pro nosso ouvinte, que tá com vontade de ir no ano que vem? O cara ouviu, gostou, falou, bom, acho que agora eu vou, Que dicas que você dá pra ele? Olha, cara, é tipo, primeiro, o CCXP não é um evento que você vai atrás do artista. Talvez os outros eventos que você vá, eventos de anime e mangá, principalmente, você vai porque a X-Banda vai tocar no final do evento. Agora tem os youtubers também, você vai pra ver o youtuber X. Sim, tem muito disso no BGS, tem muito disso nos eventos no Nordeste, né? Você vê que os youtubers estão invadindo lá e tal. Eu falo assim, você não compra a ideia de um evento pelas atrações, pela aquela atração. Você compra o evento pelo que ele é, o CCXP, no caso, né? Então, se você ficou empolgado, você tá doido de vontade pra ir no CCXP, porra, cara, olha, vai... Assim que liberou a pré-venda, compra. Lógico, tipo, eu não vou te falar compra os 4 dias, porque você precisa ter muita força de vontade, muita garra, pra poder aguentar 4 dias. É cansativo. Eu fui 2 dias e eu tô baleado até agora de ter feito dois dias. Mas é uma experiência única do ano inteiro. Lógico, tem vários outros eventos no ano, tem Campus Party, tem Anime Friends, tem o BGS, o Brasil Game Show, tem outros eventos aí no ano, mas eu acho que assim, é a única chance de você ir no painel dos filmes da Disney, painel dos filmes da Warner, a única chance de você ver material de qualidade antes, assim, séries do Netflix, você assistir primeiros episódios antes, que nem aconteceu na edição do ano passado com Marco Polo, que a gente assistiu um mês antes de estrear. Então, é uma sucessão de fatores ali, e principalmente é um evento que reúne o nerd, o artista que ele admira. A conclusão que eu tirei do CCXP é que você não compra o evento para você ver aquele artista, você compra porque você sabe que, como nerd, como otaku, como geek, você tá indo no CCXP para ir numa festa, como se fosse o nosso carnaval, né? Porque é uma frase que um grande amigo meu falou, é o nosso carnaval fora de época. Então é aquele momento que, assim, a gente espera o ano inteiro por isso, de ver as novidades de cinema, porque eu tenho certeza que quem está me ouvindo lê notícias de cinema todos os dias, lê notícias de quadrinhos todos os dias, lê mangá, lê quadrinhos. Então, tipo, é aquela pessoa que se mantém antenada no mundo nerd todos os dias. E se a pessoa está se mantendo antenada todos esses dias, o CCXP acaba sendo a cereja do bolo, porque todas as novidades, todas as notícias, todas as suas chances de conhecer aquele artista que você sempre admirou, estão tudo num lugar só. Então eu acho que o que eu falo pro cara que não conhece o CCXP, ou simplesmente, nossa, ano que vem eu preciso ir no CCXP, se prepara. Se você não mora em São Paulo, se prepara financeiramente, faz as contas de hostel em São Paulo, hotel, para poder passar 2 dias, 3 dias. Quer ir nos 4 dias? Se programa na empresa para tirar uma folga, né? Sair na quarta-feira e poder voltar a trabalhar na terça, né? Porque você também não vai morrer trabalhando na segunda-feira. A segunda-feira é pesado. Então eu sugiro assim, se programe. Porque o CCXP já deu a data de 2016. Já é bem no comecinho de dezembro de 2016. Então, agora que vocês já sabem a data, se programem. O evento teve 142 mil pessoas. Então, a gente já sabe o número oficial, que já é tipo assim, oficialmente 50 mil a mais do que 2014, né, nos números oficiais. Então, comparando com os números, a gente já sabe que o evento deu certo. E o evento, tipo, não precisa mais de que coisas que aconteceu com uma questão do pânico. Ah, o pânico é importante para divulgação na televisão. Desculpa. O público que vai no CCXP não é o público que não, assiste é que televisão. Assiste, não televisão. Vocês entenderam, os fãs que não são nerds. Os fãs que olham com estranheza esse mundo nerd. O evento foi feito pra gente. Então, se você é nerd, se você é otaku, se você é geek, compra a ideia do CCXP e vai. Eu acho que o que pode acontecer é você não gostar de alguma coisa, de alguma atração, ter alguma decepção porque não conhece o seu artista e tal. Mas o evento em si, é um êxtase de criatividade, de notícias, de nerdice. Então, eu recomendo. Eu acho que, assim, é impossível eu falar pra você, não vá no CCXP, não. Cara, eu já tô esperando desde agora já o CCXP 2016. Por quê? Porque a gente já recebeu uma bomba. O Frank Miller escreveu na conta dele no Twitter, até o ano que vem. Que vem, então. Então toma, o Frank Miller já vem ano que vem, e aí? Então, Juba, eu agradeço a sua participação. E agora você fala de onde você veio, aonde que eles podem te encontrar, te escutar mais vezes. Nossa, da onde eu saí, enfim. Eu sou lá do J-Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa, então eu falo de nerdices, né? Então olha só, né? O CCXP é a minha cara. Então acessem lá o J-Wave, se vocês querem ouvir podcast de Sessão da Tarde, videogame, de mangá, de quadrinhos, de nerdice em geral, né? Inclusive quadrinhos nacional, né? Então tem até o selo do Maurício Souza que a gente tá fazendo em parceria aqui com o Projeto X. Exatamente, eu e o Seiji vamos lá gravar. Até agora gravamos, acho que até esse momento, até o Bidu. Até o Astronauta. Astronauta 2, é verdade. Foi até isso, tá tudo lá, vai estar linkado na postagem, assim como tava no nosso podcast do MSP. Então, muito obrigado, Juba, e vamos para o nosso último convidado. Fechando então com o nosso último convidado, trouxe aqui o bom filho à casa torna, Bruno! E aí? Bruno com a sua voz falhando. Eu só tenho uma pergunta, cara, uma pergunta dessa vez. Pergunte. E o Digão? O Digão, geladeira. Nem chamei. Geladeira pra sempre, Digão. Geladeira eterna, né, cara? Geladeira eterna. A gente tá pensando se em 2016 a gente dá mais uma chance pra ele. Sair desse zero absoluto aí. Mas então, Bruno, vamos falar de Comic Con Experience. Não tem mais nem voz, cara. Ficou tudo lá. Ficou tudo lá, cara. Meu dinheiro também. Mas então, o que você viu? O que você gostou? O que você não gostou? O que você comprou? Me fala do evento. Puta, cara, é tanta coisa, velho. Eu vou te falar aqui uma coisa, por incrível que pareça, eu só me toquei depois, assim, que o evento em si, como um todo, eu praticamente não aproveitei. Assim, no sentido de, eu não vi tudo que tinha, sabe? Eu fiquei tão focado ali nas coisas que eu precisava, né? Porque a gente se sente em casa no Artist Alley, né, cara? Vamos falar a verdade. Sim. A gente que é de quadrinho, assim, a gente gosta daquela parte. A gente sempre olha, sempre a gente mede o evento, se vale a pena ou não, pelos convidados que estão lá, né? É, exatamente. Então, tipo, eu fiquei grande parte do meu tempo ali, em um ou outro painel também. Os poucos painéis que eu fui, eu curti pra caramba. Os painéis menores, né? Porque os painéis principais, assim, tipo Netflix, essas coisas assim, eu não consegui ir em nenhum. Mas quais que você foi, então? Eu fui em painéis de debate, né? Eu assisti o painel das Mulheres que Chutam Bundas, que foi bem, bem divertido. As meninas mandaram muito. Eu mediei um painel. Uhul! Olha aí! Cara famoso! Aí, ó, famosão já, ó. Se você entrar lá no site da Comic Con, tá meu nome lá. Ano que vem, Bruno Trindade estará como convidado. Estará escrito lá. Palco principal, né? Exatamente. Ele, David Tennant de novo e Frank Miller. Nossa, quem dera, cara. Mas aí, eu mediei um painel sobre diversidade étnica na cultura pop, que foi bem legal também. E o resto do tempo foi gastando no Artist Alley e conversando também, né, com os quadrinistas lá. E, assim, voltas no evento, eu dei algumas, vi muita coisa legal, vi os action figures absurdos, mas nenhum que eu tivesse grana pra comprar. Então, pra não ficar sofrendo... A gente acaba evitando um pouquinho, né? Cara, assim, pra mim, de longe, o mais maneiro do evento, por incrível que pareça, não é do evento. O mais incrível do evento, pra mim, são as pessoas. Então, tipo assim, encontrar você lá, encontrar a Bárbara, encontrar os meninos do CDQ, o Pelota, o pessoal do Renegados, que querendo ou não, a gente não se vê também todo tempo, né? Então, encontrar ouvintes, quadrinistas que a gente gosta, ficar trocando ideia. Essa, pra mim, assim, isso pra mim é o evento, sacou? isso pra você é talvez o principal motivo, assim. Com certeza. Que... Assim, de longe, não precisa nem fazer meio termo aqui. É o principal do evento pra mim, é essa troca, cara. Cada 10 minutinhos que você para com um ali pra conversar, sabe? Uhum. E aí anda mais um pouquinho, tromba outro. Pra mim, essa... às vezes você fica meia hora, às vezes você fica 2 horas com a mesma galera. É mais, de qualquer forma, esse diálogo, essa troca de experiência, pra mim, é o que mais conta, velho. E assim, vocês do Renegado, vocês têm um contato muito grande até com esse pessoal do Quadrinho Nacional, e eles sempre são muito abertos, né? Sim, pra caramba, velho. Assim, acho que de tanto que a gente foi em eventos, né? A gente tá sempre presente aí, Fast Comics, FIC lá em BH e agora Comic Con, né? Então, por ser figurinha carimbada nos eventos, a gente vai pegando amizade com alguns, né? Então, o pessoal ali as meninas do Estúdio Complementares, a Cris Peters, o Lamum, a Ana Luísa, a Ariane, o pessoal da MSP também, né? Então, tipo, galera é muito aberto, o pessoal da Mino. Então, assim, é uma troca de experiência bem legal, cara. E você, tipo assim, sei lá, trocar ideia ali com o Gustavo Borges, né? Que a gente ajudou ele lá com o projeto do Pedalas, fazendo vídeo dele. E aí ele vindo contar já de projetos futuros, mostrando sketchbook. Puta, isso não tem preço, velho. É porque você realmente, você se sente parte do processo, né? Porque às vezes quando a gente compra coisa de fora, a gente se sente meio distante, mas aqui a gente tá vendo a coisa acontecendo na nossa frente e vendo que eles são gente como a gente. Sim, é total, cara. Eu sabe o que é louco, assim, você pensar que, assim, até pouco tempo atrás, a gente pagava tanto pau pros gringos, sabe? Tipo assim, não que não curta ainda os trabalhos gringos, óbvio. Pô, fiquei lá mais de uma hora lá na fila do Mark Waid pra pegar meu autógrafo. Uhum, é, claro. E vale a pena, o cara foi super gente fina, a gente tira foto. Só que, até por eu não ter um inglês legal e também pela fila do cara ser mega disputado e você não pode alugar o cara por 20 minutos, né? Acaba sendo algo um pouco mais frio, né, velho? Enquanto com que a galera nacional, não. Com a galera nacional, você, sei lá, você tira um tempo até pra comer junto. Você conversa mesmo, assim, é uma troca de experiência mesmo, saca? Eu acho bem diferente. Hoje, eu jogo as mãos pro alto e agradeço por estar no cenário brasileiro, saca? Onde a gente pode ter essa proximidade aqui com a galera. Eu não sei se os eventos gringos, esses caras têm essa proximidade com o público deles, saca? Eu imagino até que não, assim. Porque eu acho que até lá, é como todo, a maioria lá tem uma proporção tão grande, né? E talvez os eventos tenham até mais gente, e Estados Unidos todo mundo é meio maluco, talvez a gente não consiga ter essa proximidade. E eu acho assim, uma coisa que até já comentei outras vezes aqui, mas é que uma pessoa que eu gosto muito de cruzar nesses eventos, e que é sempre contagiante, é o Sidão, né? Que ele sempre é o cara que tá vibrando com tudo, com aquela maluquice, e ele fica maluco. É que além de tudo, ele é fã pra caramba, exatamente, né? Exatamente. E aí ele fica feliz quando ele vê, por exemplo, a fila da galera do MSP ficando pau a pau com a fila do cara do cara gringo. Entendeu? Nossa, mas isso é lindo, cara. Eu também morro de amores quando eu vejo fila do Vitor, ou do Chico, ou do Beirute, assim, dando volta, tá ligado? Às vezes igual, ou às vezes maior do que de certos gringos, tá ligado? Eu acho isso animal demais, cara. O valor que o público, de uma forma geral, tá dando pro material nacional de um tempo pra cá, porque a gente lembra, né? A gente lembra como se fosse ontem. O desdém que o público tinha, talvez por não conhecer direito, por não chegar da forma correta na gente, né? Uhum. A gente tinha um certo preconceito com o que é nacional, né? Parecia, Beto? Assim, eu lembro que eu mesmo, preconceito meu, tinha uma época que eu achava que, assim, quadrinho nacional era basicamente fanfic e coisas meio fan-made, assim, que você via nos eventos de anime. Dava a impressão que era isso, o quadrinho nacional. É, ou então, tipo assim, vamos resumir o quadrinho nacional em Mônica e o Menino Maluquinho, né? Sabe? E aí, os únicos, os caras que não estavam nisso, se eles eram bons, eles estavam escrevendo ou desenhando, né? Porque acho que escritor a gente não tem quase nenhum. Pra Marvel e pra DC, que foi o caso que a gente já... O Ivan Reis, o Deodato. É, né? O primeiro contato de assim, sentir orgulho de brasileiro foi esse. Foi conhecer o trabalho do Ivan, do Deodato, do Ed Benes. Ver que tinha cara bom brasileiro desenhando pra fora. Mas aos poucos a gente foi descobrindo que a gente era rico em roteiro também, né, cara? Sim. Tanto pra fora... Você vê aí o Bai, o Moon, por exemplo, quanto quem escreve aqui, né, velho? E aí esses caras agora, num evento desse, ainda mais com o projeto MSP, eles ganham um destaque muito grande, e aí a gente tá numa bola de neve positiva. Porque com mais destaque esses caras têm, mais eles conseguem produzir, mais materiais legais a gente recebe. Né, e você falou a melhor coisa, cara, é uma bola de neve positiva mesmo, porque do mesmo jeito que o projeto MSP... foi um espelho, assim, foi uma espécie de catálogo que abriu o leque de possibilidades pra gente conhecer os nomes do cenário, né, brasileiro. Agora, aqueles caras que a gente se identificou pra caramba, tipo, por exemplo, vamos colocar aí o Vitor. Eu conheci o trabalho da Bianca Pinheiro, agora ela tá bem popular, mas antes dela ficar tão popular, por conta do Vitor. O Vitor indicou, e hoje a gente tem esses caras como referencial. Então, tipo assim, se o Vitor indicou, eu vou ver quem é essa pessoa. Eu fui lá, amei o trabalho dela, e aí hoje ela já tá fazendo o maior sucesso. Então você vê que agora, meio que vai puxando o outro, né? Uhum. Então, assim, então, pro nosso público, quem que você indica aí algumas obras? Pro nosso público que não conhece tanto, ou que não teve na Comic Con e agora quer correr atrás desse material pra ler agora, ou quem sabe até pra procurar no ano que vem. O que você, Bruno, recomenda? Tá, eu vou fugir do entre aspas, mainstream do material nacional, né? Porque eu acho certo. Que eu não preciso bater na tecla de MSP e coisas não. Do tipo, que acho que todo mundo já tá ligado. Que tá rolando, né? Então vou tentar pegar coisas aqui bem diferentes, assim, que não caiu ainda no público geral e que são joias aí que estão escondidas esperando serem descobertas. Uhum. Bom, tem um quadrinho que eu achei um dos quadrinhos mais hilários que eu li nos últimos tempos, que chama Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço. Olha. Da Germana Viana. É um sci-fi malucaço, assim, com humor nonsense, saca? Absurdamente engraçado, assim. Ela tem um timing muito legal de comédia. Tem... Esse eu não li ainda, mas eu comprei agora, né? Já comprei o volume 1 e 2 logo de uma vez. Que parece bem promissor, assim, pelo que eu vi da arte e da premissa. Que é o Maiara e Annabelle. Ah, sim. Tem o volume 1 e 2. Abatem até vídeo sobre isso. Isso, eu comprei muito por conta da indicação do vídeo dela. Aí eu já resolvi, já tava ali no ato mesmo, gastando mesmo, né? Já mandou logo os dois, cara. Levar só o primeiro, não, que depois vai que eu fico com vontade e vou ter que esperar outro evento pra pegar o segundo, tá ligado? Exato. Eu já comprei logo os dois primeiros. Tem uns quadrinhos de terror pra indicar. Ah, isso é legal. Isso é legal pra caramba, porque eu acho que, por mais que o cenário brasileiro tá começando finalmente a se estabilizar, eu sinto um pouco falta de diversidade de gêneros, de escrita, sabe? Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu indiquei o Lizzie Bordello, que é um sci-fi e que é humor. Então, acho que é legal essa variação, saca? Então, assim, de terror, eu li umas coisas recentemente. Eu li o Lavagem, do Chico, uhum. Que é um absurdo. E, aliás, nessa eu já posso indicar que qualquer quadrinho da editora Mino vale a pena ser comprado. Eles estão com uma linha editorial muito foda, porque, tipo assim, não, são títulos que não saem em quantidade, saca? Saem em qualidade. E eles dão uma liberdade artística muito grande pros autores. Então, tá saindo umas pérolas, assim, absurdas. Vou até voltar na Mino mais tarde com outras indicações. Mas aí, fora o Lavagem de Terror, eu li também o Carnívora, do PJ. Uhum. Achei muito legal, que é um terror bem brasileiro, saca? Tipo, passando numa favela do Rio, tem Olha. Todo o lance do morro, é uns misticismo que acontece lá no morro, e é muito doido, cara. E a arte tá animal. E tem também o Bela Dona, da Ana Recaldi, que é um absurdo e já ganhou até o HQ Mix, então não tem nem o que dizer, né? Ana Recaldi já a velha da podosfera e de tudo, né? Exatamente. Ana Recaldi, que já, pra quem gosta de podcast de quadrinhos aí, ouça o ArgCast do nosso amigo HDR, que a Ana Recaldi aparece lá volta e meia. É sempre uma indicação que eu faço de evento pra galera, assim, que me pergunta. Eu falo, cara, vai e troca 5 minutos de ideia com o HDR, que o cara é muito firmeza. O cara é muito... Ele é animal. Gente finíssima. E aí, finalizando aqui as indicações de terror, são dois quadrinhos da Bianca Pinheiro. Um não é tão recente assim, acho que é do ano passado, se eu não me engano, que é o Dora. Uhum. Que foi via Catarse, mas eu acho que dá pra achar ainda por aí. E o outro é que ela lançou no FIC e na CCXP agora, que é O Meu Pai é um Homem da Montanha. Cara, é muito doido tu ver que essa guria, que todo mundo conhece pelo Bear, que é, na minha opinião, a história mais fofa ever. Você vê o lado mais sombrio dela, saca? E você vê que ela é uma autora, assim, facetas, assim, é versátil e tal. É bem legal, cara. O final de O Meu Pai é um Homem da Montanha me deixou levemente perturbado. Olha aí. Acho que pra finalizar tem mais coisa da Mina também, de indicação. É Luciano Salles, Lamour. Pelota falou dele também. História doida, assim, tipo, você tem que ler algumas vezes pra entender, mas, puta, Independente de qualquer coisa, só a arte do Salles, cara, é um absurdo. Então já valia só pela arte, mas o roteiro é bem foda também, bem inteligente. E Hermínia, do Diogo Sanches, se eu não me engano. Uhum. Agora eu tô confundindo se é Diego ou Diogo, mas é Diogo Sanches. Bem legal também, um puta roteiro. E acho que por hora, acho que já deu de indicação. Mas, puta, cara, procurem muito material nacional, porque tá cada vez mais valendo a pena. Então, Bruno, pro ano que vem, o que você espera pra CCXP 2016? Eu acho que é o seguinte, velho. A tendência do evento é crescer. A gente, né, já uhum. notou essa diferença do ano passado pra cá. Eles deram um puta salto, assim, de crescimento. Por conta do sucesso e tudo, né? Então, você vê até em termos de nomes que eles trouxeram esse ano, né? Nomes de maior peso, né? Frank Miller, Misha Collins. Então, assim, você vê que a tendência é começar a trazer os Hollywood classe A já, né? Uhum. Galera que movimenta público, assim, em massa. Então, o que eu espero é que eles tomem esse cuidado, que eles não deem passos além da perna, assim, sabe? Certo. Que eles tomem muito cuidado com a organização e com o planejamento para que não aconteça acidentes. A gente ouviu algumas reclamações, né, nesse evento. Assim, a gente sabe que o evento nunca vai ser assim 100% para todo mundo. Sempre alguém vai ter alguma coisinha que não gostou. Mas que eles tentem amenizar o máximo possível, evitar polêmicas como essa da cosplayer aí, com o pânico. Sim. Foi bizarro. Foi assim, bem triste, né? Muito, nossa. Ainda bem que, assim, pelo menos o evento se posicionou de forma bem clara e firme, né? Baniu o programa de qualquer atividade. Pra sempre, o que é realmente, para assim, sempre. É o mínimo, né? Assim, seria feio se eles tivessem colocado panos quentes, né? Exatamente, não. Eles se posicionaram, assim, de forma bem clara. Eu achei isso bem legal. Já é um ponto positivo muito forte, assim. E esse lance, assim, uma coisinha que me incomoda um pouco. E que eu acho que eles poderiam pensar pros próximos eventos, né? Muito se reclamou da fila e do fato de você ficar muito tempo em fila de painel que você nem sabe, ao menos, se você realmente vai conseguir entrar. Ah, sim. E aí, a grande desculpa do evento é que lá fora também é assim. Desculpa, eu não consigo aceitar essas desculpas, saca? Lá fora também é assim. Que só porque lá fora tem problema, aqui tem que ter o mesmo problema. Exatamente, cara. Eu não acho que você tenha que copiar 100% de um modelo. Se nitidamente algo não funciona naquele modelo, nada impede você de aperfeiçoar, sabe? Eu acho que a Comic Con, ela tem que ter a Comic Con Experience, tem que ter a coragem de deixar de ser cópia e se transformar em modelo, sacou? Uhum. E pra mim, essa é a minha expectativa, não tanto pro ano que vem, mas que nos próximos nas duas ou três edições daqui em diante, comece a se moldar essa linha, assim, de começar a ser exemplo, sabe? Tipo, melhorar certos pontos que as de lá de fora pecam. Acho que essa é a minha grande expectativa, porque no geral, assim, em termos de atração e de como é a dinâmica do evento, pra mim já está ótimo. Inclusive, essa questão foi até levantada pela Bá também, eu acho que é sempre importante frisar que, assim, hoje, pra você assistir um painel desses grandes, você perde o seu dia de evento. Você só faz isso e às vezes você nem tem garantia. Você demora horas e chega lá, não, ó, lotou, porque, sei lá, tinha X pessoas, a gente não contou, não tinha senha, não tinha nada. Cara, olha, é tão doido que, tipo assim, você... Tudo bem, já obviamente quem ficou horas na fila e não conseguiu entrar é super frustrante, né? E até mesmo pra algumas pessoas que conseguiram entrar, cara, foi frustrante também, velho. Tem até uma indicação aqui de um texto de uma amiga, a Renata, lá pro Colan Sem Decote. Ela entrou, ela ficou a cesta inteirinha dentro do painel principal e você vê o texto dela, você vê que não valeu a pena perder um dia de evento lá dentro. Vou linkar na postagem o texto dela. É absurdo que, tipo assim, você tem dois lados que vão ficar frustrados, porque, tipo assim, quem tá lá fora queria estar lá dentro vendo aquele painel. Quem tá lá dentro tá esperando outro painel, então, assim, tá de saco cheio daquelas coisas que ele não quer ver, mas que ele tem que ficar lá segurando o lugar dele pra garantir que ele veja realmente o painel que ele quer ver, e às vezes é o último, sabe? Isso é muito complicado e, assim, poderia muito fácil ser resolvido com senhas individuais. Exatamente, com, sei lá, qualquer tipo de reserva, aonde você, tudo bem, meu painel vai começar às 6, então eu até, sei lá, às 5 eu consigo rodar pelo evento e aí depois eu vou pro painel, entendeu? Exatamente, com uma hora de antecedência esteja na fila pra entrada do teu painel, saca? E assim, um sistema que seja de senha, de reserva online, não sei. Isso aí é com eles, né, cara? Não é a gente que tem que pensar nessa solução. Os caras têm grana, os caras podem pagar uma puta equipe de logística e resolver esse problema que a gente sabe que dá. Então é isso, realmente, acho que esse é um dos maiores problemas no geral, e que teve ano passado e não teve melhora nenhuma nesse, assim, que eles não evoluíram em nada com essa questão dos painéis, né, que... Exatamente. Ano passado, quem queria ver o Hobbit, por exemplo, também foi a loucura pra quem queria ver a pré-estreia do Hobbit, acho que foi no domingo, né, também foi essa maluquice. Eles têm que melhorar um pouquinho também esse sistema de senhas, assim, principalmente que nem nesse ano teve coisa que não teve no ano passado, que foi convidados de quadrinhos super especiais, como o Miller, que tá um pouco debilitado, então não vai poder fazer grandes sessões de autógrafos. Então, assim, essa distribuição da senha do Miller tinha que ter sido um pouco mais bem organizada também. Sim, sim, isso é uma coisa que eu até escrevi no meu texto que eu lancei, mas, assim, teve briga, teve gente que teve que dormir na fila, porque eu aí não sabia exatamente como pegava, onde formava a fila, aí forma a fila que não é fila oficial, porque exatamente, a fila oficial, cara, abre não sei que hora, sabe? Velho, e tudo isso dá pra ser evitado, sabe? Você não precisa fazer com que as pessoas durmam, pernoitem ali no frio, sei lá, numa garagem, saca? Então, não precisa de tudo isso, realmente é um ponto a melhorar ainda. Aproveitando então, o que você dá, ô Bruno, de dica pro cara que tá ouvindo e vai querer participar do ano que vem, vai querer visitar a feira no ano que vem? A minha dica é basicamente prioridade. Eu acho assim que é muito difícil você abraçar o evento como um todo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em várias áreas do evento. Então, por exemplo, eu fiquei muito na Arte Shelley, como eu disse, não só comprando quadrinhos, como comprando também muita arte original, assim, uns pôsteres, autografando vários quadrinhos que eu levei de casa, que eu já tinha adquirido antes, mas faltava pegar o autógrafo, tanto de gringo quanto nacional. Então, boa parte do meu tempo eu gastei com isso e com os painéis, como eu disse. E pra mim, valeu. Então, assim, somando quadrinhos e artes originais ali no Arte Shelley, autógrafos, troca de ideia com quadrinistas, troca de ideia com os amigos que a gente vai encontrando por lá. E os painéis, beleza, pra mim matou, gostei do evento, foi isso que eu aproveitei. Se eu quisesse ter abraçado os painéis principais e outras séries de coisas que tinham o evento a oferecer, eu provavelmente sairia frustrado, entendeu? Então acho que você tem que ter prioridade. Se você quer o evento principal lá, o painel principal, tudo bem, não é pecado nenhum querer ficar no painel principal. No ano passado eu fiquei a sexta-feira inteira e foi aí deveras divertido, mas aí eu tracei aquilo como prioridade, cheguei bem cedo e fiquei só naquilo, entendeu? Eu acho que você só não pode tentar fazer tudo que o evento tem a oferecer, você tem que traçar ali, tal dia é tal coisa, o outro dia é isso, e tentar manter ali dentro disso pra você não acabar se frustrando, entendeu? Porque a pior coisa que vai ter é você ficar horas e horas numa fila pra não chegar a lugar nenhum e perceber que você gastou mais de 100 pila pra nada, entendeu? O ingresso não é um ingresso barato, e você realmente perder às vezes o seu dia e não conseguir fazer nada, realmente, aí você jogou o dinheiro fora. Exatamente, e é muito frustrante isso, né? E o evento não vai te ressarcir de forma alguma, então eu acho que você tem que dar um passinho de cada vez e assim, se você perceber, é outra dica também, eu cheguei a fazer isso, eu e a Bá tava na fila do Mark Waid na sexta-feira, se não me engano, e aí a gente já tava lá, acho que era uma meio-dia, a gente já tava lá há quase uma hora e ele não tinha chego ainda, e aí avisaram que ele só chegava às 3. Foi na sexta-feira. Teve gente que continuou na fila, cara, a gente vazou. Porque assim, você abre mão, mas eu já perdi uma hora aqui, tá, cara, mas tu vai perder mais 3, entendeu? Eu prefiro perder essa uma hora, beleza, foi uma hora em vão, mas agora eu vou, as próximas 3 horas vou aproveitar e fazer coisas legais, do que correr o risco de perder 3-4 horas e não conseguir ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que você tem que, todo momento, tá ali colocando seu tempo na balança. Digamos assim, que o teu ingresso é o tempo de evento, cara, cada uma hora tá contando ali, entendeu? É porque tem que aproveitar o máximo possível. Na sexta-feira, o Bruno também entrou cedo, como eu fiquei às 12 horas do evento. Você também, né, Bruno? Também. E não dá pra fazer tudo. Não dá, cara. Se você for todos os dias, e todos os dias você começa do início lá, da hora que o evento abre, e fica até o final, assim mesmo vai ter coisa que você queria ter feito e não fez, cara. Eu não consegui todos os autógrafos que eu queria, mas eu consegui a maioria deles, entendeu? Então isso já me satisfez. Eu também disse exatamente a mesma coisa, que eu acho que assim, você tem que saber o que você vai fazer, e ir com confiança, porque senão você fica igual o urso do pica-pau. Entendeu? Sim. E no, né, no final você não consegue nada. Ah, e assim, esteja sempre preparado, cara. Esteja sempre preparado. Principalmente pra quem gosta de quadrinhos e quer autógrafo. Tipo assim, eu consegui um autógrafo do Mike Deodato com ele passeando nos corredores, indo pra mesa dele, sacou? Se o quadrinho não tivesse comigo naquele momento, eu ia ter que pegar a fila dele de 2-3 horas pra conseguir, sacou? Sim, isso é verdade. Se você sempre estiver ali com a mão na roda, já, às vezes você vai economizar um puta tempo pegando um autógrafo que levaria horas ali num momento que você deu sorte de trombar o cara fora da curva ali. Não foi nem só o Mike, eu peguei o do Mike, do Ivan Reis, eu peguei assim também, entendeu? E eles são abertos, né? Assim, eles são super, super. A maioria. É muito raro, assim, um cara que seja mais fechadão, assim. Normalmente os quadrinistas são muito de boa. Principalmente esses nacionais, como a gente falou, o Deodato, que é super simpático, uma pessoa incrível, o Ivan Reis também, sempre aberto. Se você falar, dá um autógrafo rapidinho, o cara vai parar e vai, sem problema algum. Sim, nossa, não, eu tô muito feliz com o saldo positivo que eu saí do evento, cara. E assim, eu acho que a principal ponto, assim, que tem que frisar mesmo é desapego, que é o que eu fiz com a Bá na fila do Mark Waid da sexta. Depois a gente conseguiu o autógrafo dele no sábado em 1 hora. Então, assim, calcula comigo, a gente perdeu 1 hora na sexta. A gente teve a moral de ter o desapego e sair da fila, certo? No sábado a gente só pegou 1 hora de fila e conseguiu o autógrafo. Quer dizer, se na sexta a gente não tivesse tido o desapego e tivesse ficado até as 3 horas que ele ia chegar, a gente ia ter perdido 4 horas, não 2. Exatamente. Então quer Entendeu? Dizer... Você então tem que... abrir mão lá atrás... Valeu a pena. Foi economia de tempo, se você parar pra pensar. E economia de tempo é possibilitar que você veja mais coisas, que você encontre mais pessoas, ou as 3 horas que você ficaria, por exemplo, na fila do Mark Waid, você pegou mais 10 autógrafos diferentes. Exatamente. É, comprou materiais diferentes. Dele também, entendeu? Então, gente, deixa o evento te surpreender um pouco também, sabe? Boa, excelente dica. Essa foi uma das melhores, eu acho. Deixa o evento te surpreender. Mas então, Bruno, muito obrigado pela sua ajuda, por você ter vindo aqui. A gente, o Bruno foi aí o cara que ficou até mais tarde comigo. Opa, e tamo aí, cara. De onde você é, Bruno? Qual é a loucura que você faz parte na internet? Bom, toda segunda-feira, religiosamente, pela manhã, em um episódio novo do Renegados Cast, cara. Lá a gente fala sobre quadrinhos, cinema, literatura e todas essas nerdices que a gente tanto ama. Na maior equipe rotativa da podosfera brasileira. E ó, eu tava notando hoje, além de ser a maior, é a mais diversa, cara. Olha lá só. Tem de tudo, lá tem homem, lá tem mulher, tem negro, tem asiático, tem hétero, tem gay, tem tudo, cara. Então, e temas diversos também, eles têm temas incríveis, desde temas socialmente importantes, de debate, de crítica, até temas que são maluquices, tipo mundos paralelos, entendeu? E mendigos de mundos paralelos. Exatamente, bizarro, cara. Assim, bizarro. Desde a política séria até a coisa mais bizarra que você possa imaginar, lá tem. Tá tudo lá. Mas então, eu agradeço a vocês que escutaram, agradeço ao Bruno e a todos os nossos participantes, espero que vocês tenham gostado dessa nossa cobertura. Deixo aqui o meu abraço e espero ver vocês no ano que vem na Comic Con Experience 2016. Vai ser épico de novo, cara. Again!